Projeto X Podcast. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast e o episódio de hoje vai ser. It's gonna be legend. Wait for it. And I hope you're not lactose intolerant, because the second half of that word is dairy. Hoje vamos falar sobre How I Met Your Mother, ou a série que o pai sequestra, tortura e faz maus tratos com os filhos. Eu sou Fernanda Fofonca e nada de bom acontece depois das 2 da manhã. Aqui é o cabeça e a melhor babá do mundo é o Mike Tyson. Isso é muito foda. Nossa, genial, genial. Eu sou Leandro, mas podem me chamar de Batman, porque um homem de verdade escolhe o seu próprio nome. Aí sim. Aí sim. Sabe as palavras do capitão. Genial. Não fui eu que disse. Bom, aqui é o Zabuzeta e eu concordaria, de fato, se a série acabasse a primeira temporada com o Ted junto com a Victoria. Cara, eu também. Porque eu vou ser sincero caro, que isso não seria um mau final. Ah, mas com a Victoria da primeira temporada, né? Porque depois, quando ela retorna, ela fica chata. Daquele formato na primeira temporada lá. Que é... Bem, e aqui é o Mugi e Jinx. Agora você não fala. Ha! Parabéns, cara. Obrigado. Parabéns. E você vai ficar aí, no cantinho. Kids, I'm gonna tell you an incredible story. The story of how I met your mother. Are we being punished for something? No. Yeah, is this gonna take a while? Yes. How I Met Your Mother, como a gente falou, é uma série, uma sitcom, que vai contar a história de 5 personagens, mas ela não é uma sitcom convencional que vai mostrar fatos aleatórios. Na verdade, ela é uma sitcom contada, ou seja, o personagem principal da série, o Ted, ele vai contar para os filhos a história de como ele conheceu a mãe deles. E isso demora longos e longos. Longos anos. Muitos anos. E eu acho que uma coisa tá diferente um pouco dessa história, por exemplo, existe muita comparação com Friends, depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso, mas diferente, por exemplo, de Friends, onde as coisas são meio assim aleatórias, a história em si não tem um grande objetivo, né? Ela tá contando o dia a dia. Em How I Met Your Mother, na verdade, tu tem um objetivo, que é conhecer a mãe. Uhum. Esse é o objetivo da história. Apesar de parecer tudo super aleatório, no final a gente sabe que a gente vai conhecer a mãe. Ela é bem diferente, né, desse formato de narrativa das sitcoms normais, onde os episódios, eles têm sim um contexto anterior, mas eles são meio que ilhas. Você consegue assistir eles na televisão aleatoriamente sem perder muita coisa. É igual você pega Friends, assiste um episódio qualquer de Friends e ok. Uma outra coisa você não vai entender, mas o contexto tá todo ali pra você. Normalmente assim acontece, alguns pontos isolados dentro da própria temporada, mas os demais episódios que às vezes parecem, tipo, aleatórios, eles complementam de tal forma na personalidade de cada um dos personagens, cara, que é muito bacana. Eu até revendo a série, né, tu vê que determinado episódio que parecia meio que não tinha muito a ver com a história, ele vai ter uma importância depois, eles encaixam, né, aquela história dentro do contexto. Cada tomada de decisão ali não é à toa. Até mesmo uma decisão tipo, uma coisa bem sem sentido, assim, pra série no formato dela, assim, no final tem um pouco de explicação ali que fala, ah, peraí, mas os caras fizeram isso lá nos episódios atrás, explicar por que que aconteceu isso aqui no futuro, né? Os episódios acabam tendo um pouco menos de impacto, isoladamente, mas quando você junta tudo, você vê que é muito legal a construção que é feita, porque realmente você consegue ver uma linha de história sendo contada do começo ao fim. Exato. Eu costumo dizer que How I Met Your Mother é uma série que mergulha na própria mitologia, porque eles criam coisas, por exemplo, o fato da Robin sempre dar uma risadinha nervosa quando ela tá mentindo, ou tá falando uma coisa que ela não concorda, e depois, no futuro, eles não precisam explicar isso de novo, eles simplesmente colocam ela naquela risadinha estranha, e a gente sabe que é uma piada. Eles abraçam tanto a própria mitologia, que acaba que agora no, na 9ª temporada, por exemplo, eles não precisam mais inventar a piada, eles só precisam fazer piadas com eles mesmos. When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. Bom, vamos antes de tudo falar um pouquinho da produção, né? How I Met Your Mother é um sitcom, que nem o cabeça falou, que passa na CBS e estreou no dia 19 de setembro de 2005. Ela já tem 8 temporadas e 184 episódios. A 9ª temporada e última vai estrear no dia 23 de setembro, ou seja, na próxima segunda. Caraca. Mais conhecido como próxima segunda. Já. Os criadores de How I Met Your Mother são Carter Bays e o Craig Thomas. A ideia deles, na verdade, quando criaram a série, era contar as próprias histórias que eles tinham em Nova York quando eles eram jovens. Tanto que o Ted, ele é muito inspirado no Carter Bays, e o Marshall e a Lily, eles são inspirados no Craig Thomas e na esposa dele, a Rebecca, né? O que é interessante, eles pegaram um pouco do que eles queriam falar com a vida deles e criaram a série. A pergunta que fica é se o Carter Bays já conheceu a mãe ou não. Mãe uma boa pergunta. Será que ele conheceu? Será que ele era tão nerd e chato que nem o Ted? Isso que eu às vezes me pergunto. O Ted tem aquele lance da moedinha. Encontrei uma moedinha de 1939. Olha que legal. E, tipo, ninguém tá nem aí pra porra da moedinha. Mas ele acha super genial encontrar a moedinha de 1939, entendeu? Eu tenho um pouco de dó. Porque, às vezes a informação é inútil, mas é interessante. Você vê que ele gosta daquilo. Eu pensei que você ia dizer assim, eu tenho um pouco de dó, vai que é doença. Vai que... Pode ser. Não, o pior é que tu vê que ninguém tá interessado no que ele fala. Ninguém. Ele começa a falar uma história e o pessoal bem, já... Né? Tipo, vamos desviar a atenção pra outra pessoa mais interessante. Barney, conte alguma coisa, né? Mas sabe o que eu sinto? Eu acho que isso é meio que uma mudança no personagem. Eu não lembro dele no começo ser assim. Pior que eu tava revendo, ele era. Assim, ah, ele era? Eu sempre tinha a impressão que no começo ele era tipo só um cara normal, sabe? O cara que precisava depois de alguma coisa pra fazer graça. Isso é uma coisa legal. Eu acho que isso é uma coisa bem sutil que você pegou. Eu até falo depois, mas eu acho que é aquela coisa. É igual quando você conhece uma pessoa. Quando você conhece uma pessoa, ela é uma pessoa normal pra todos os aspectos. Com a convivência, você vai percebendo as maluquices de cada um. Eu acho que a série tenta passar um pouco disso. Inicialmente, eles são normais, tirando o Barney. É que o Barney já começa já dando tapa na cara, né, praticamente. Exatamente. Não, e eu acho que a série tenta mostrar, à medida que foi evoluindo, quão maluco e as peculiaridades desses personagens, entendeu? Eu acho que isso é um toque bem sutil que realmente tem. Eu percebi, pelo menos, não sei se reassistindo eu vou reparar ou não, mas eu acho isso bem legal que a série coloca pra você. É algo lento, realmente, né? Eu acho que no início é uma coisa e outra que tu não vai perceber, mas com o tempo, como tem a repetição dessas piadas, tu começa a perceber, cara, ninguém aguenta o Ted falando sobre a moedinha, entendeu? E ele deve fazer isso todo dia, e a gente só não sabia disso porque a gente recente tinha conhecido ele. Exatamente. Have you met Ted? No, we're not playing Have You Met Ted. Hi, have you met Ted? Hi, I'm Ted. A maioria das sitcoms, na verdade, elas se baseiam em personagens, né? Uhum. Ter personagens carismáticos e que chamem a atenção pra história, porque são eles que contam a história e, tipo, tu ri deles. E eu acho que, realmente, a Mother, ela tem personagens que são muito legais e divertidos e vamos falar sobre eles. O protagonista da série é o Ted Mosby, vivido pelo ator Josh Radnor. Eu imagino que seja assim que pronuncia o nome dele. E ele é o grande nerdão da turma, apesar de ser formado em arquitetura, morar em Nova York, ser professor de universidade e ser até um pouco descolado quando a gente não conhece ele muito bem. Ele estudou com o Marshall na faculdade, eram colegas de dormitório, mas a gente tem essa tradução no Brasil, que ali que começou a montar o grupo que protagoniza a série. Depois o Marshall é namorado da Lily, depois veio o Barney, depois a Robin, e assim se formou o grupo. Ted, ele é muito romântico e o sonho da vida dele, antes de ter se casado, era justamente encontrar a mulher da vida pra poder casar. Acho que a história gira em torno disso, né? Ele querendo encontrar a mulher da vida dele. Tanto que, na verdade, a história começa, o primeiro episódio é o Marshall pedindo a Lily em casamento, e o Ted, quando vê isso, ele, tipo, eu preciso encontrar o amor da minha vida, né? Uhum. Eu fiquei pra trás, né, muito do que, eu vou morrer sozinho, que agora eu vou ser o tiozão do churrasco, é muito disso. É muito interessante a personalidade dele, porque ele se foca nessa questão de ter que encontrar a pessoa certa, e ele tem uma vontade, e assim, ele fica maluco, você vê que ele começa a enlouquecer depois, com a continuidade da série, por causa disso, assim, ele realmente quer encontrar a pessoa certa. E eu nunca tinha visto, assim, explicitamente um personagem de série que tivesse essa motivação, porque a motivação dele é apenas essa, é tudo que ele quer da vida dele, entendeu? Ele vai ter grandes feitos lá na frente, ele vai ser uma pessoa importante, mas o que ele quer é encontrar a mulher certa pra ele, né, e casar e ter os filhos. Isso é muito legal, eu acho que é uma motivação bem diferente. É a Leia e o Luke, né? Leia e Luke. É. Eu fico na dúvida, será que ele de fato conseguiu batizar os filhos de Leia e Luke? Olha, depois que o nome do bebê tem Wait For It, eu não duvido nada. Nossa, essa foi genial, cara. Meu Deus, foi genial. Isso. Muito boa. O que eu acho legal no Ted é que ele é meio que a voz dos criadores da série, porque a gente vê que eles criaram a How I Met Your Mother justamente pra contar aquelas histórias da fase de jovem da vida deles, mas também é muito pra mostrar a visão deles sobre amor e relacionamento e tudo mais. E o Ted é justamente esse cara, ele é o cara que vai dizer o que a série é sobre, enquanto os outros servem com várias outras funções. Tipo, o Barney, por exemplo, ser o alívio cômico e depois ser uma outra função, e a Robin ser isso, e a Lily ser aquilo. Ele é o cara que vai dizer, olha, essa série é sobre isso. Então é sobre amor, sobre a visão que eles têm de relacionamento. You want a mess, pal? That's my fiance's hot backside that you're dabbing. Marshall, no! Baby, please, don't ever take that ring off again, no matter how awesome I say that it is. It's okay, man. Back off, hombre! I'm not that afraid to fight you. You want to test this guy? Be my guest. Marshall, he's gay. Oh, thank God, I've never been in a fight before. Bom, vou falar aqui do Marshall Erickson. O ator que faz ele, né, de fato é o Jason Segel, fala, né? Eu não sei, mas é algo assim. Ou Segel, Segel, alguma coisa assim. Como já descrito pelo Leandro, pelo Batman, desculpa, ele é o melhor amigo do Ted, né? Os dois, eles compartilharam quartos na faculdade, né? Bom, ele tem um sonho especificamente, que é, ele tá estudando ainda, ele não tá formado, de fato, querendo protagonizar uma vaga de advogado ambiental, né? Que é o sonho dele. Salvaram o meu amigo. Ele é extremamente apaixonado pela Lily, né? É uma das melhores personagens, assim, tipo, que eu já vi, tipo, de relacionamento de casal, né, cara? Porque o relacionamento dos dois, assim, é muito legal. Até pela personalidade do Marshall, né? Porque, cara, a forma que ele trata o relacionamento é bem única, né? Ele não tem a forma de tratar o relacionamento como o Ted. O Ted mesmo, ele tem, acho que um relacionamento um pouco mais tradicional. Ele busca uma coisa mais romântica, né? Tu compara com o Barney, então... Fudeu, né? Bom, até colocaram aqui na pauta que eu concordo tipo, totalmente, que é muitas vezes na relação dele com a Lily, ele praticamente é a mulher da relação, cara. É muito engraçado. Cara, eu às vezes acho que a Lily é mais macho que ele. Mas ela de fato é, cara, em muitas situações, assim. Considerando a Robin, o Marshall é realmente a mulher do grupo, né? É, cara. Ele é mais mulher que todos os outros personagens. Cara, uma outra coisa que vale destacar aqui é que, apesar do Ted ser sonhador com essa vida romântica que ele busca, né? O Marshall, ele é sonhador com tudo, cara. Eu acho muito legal essa ligação que ele tem, assim, que às vezes ele quer fazer uma coisa, assim, que é relacionada com um sonho que ele tinha antigamente, ou ele busca alguma coisa diferente, mas ele viaja demais, cara. É muito legal. Ele tem muita questão do advogado ambiental, é uma brincadeira, que eles até falam que ele quer mudar o mundo e salvar o mundo. Então ele tem várias vezes que ele sonha que lá na frente, ele tem ele com o filho dele falando, nossa, pai, aquela vez que você ganhou aquele julgamento e mudou todo mundo. Dentro da parte ambiental. E assim, realmente eu, como estudante de direito, às vezes é muito fácil você, vou dizer assim, cair nisso. Porque quando você tem essa possibilidade, você sonha, cara. Você quer mudar, entendeu? Você quer fazer a sua parte e mudar algo, fazer algo grande. A grande maioria das pessoas que querem fazer advocacia é isso. Lógico, tem as pessoas que não, mas você quer mudar as coisas, né? Fazer justiça. Mas, ô cabeça, eu acho que isso que é o legal da série, que eu acho que ela até mostra, por exemplo, ela mostra um crescimento, acho que, de todos os personagens. Mas o Marshall é legal de ver, porque ele tinha realmente esse sonho dele de que ele quer mudar o mundo. E em um primeiro momento, quando ele cai no mundo real, vamos dizer assim, sai da faculdade, ele percebe que as coisas não são tão simples quanto ele acha que é, né? Ele tem contas pra pagar. Infelizmente, um mercado que ele quer pagar mal, ele quer construir uma família, tem um filho, vai nascer um filho, ele precisa de dinheiro. Mas não só isso, né? Que nem quando ele tá naquele caso contra aquele amigo dele. Beleza, ele até ganhou o caso. Só que não foi suficiente, entendeu? A indenização foi baixa. Ele acaba descobrindo que, às vezes, ele sozinho, realmente, ele não vai conseguir fazer toda a diferença de uma vez, assim, sabe? Um caso, uma vitória dele, ele vai conseguir mudar todo mundo. Porque depende de outras coisas, né? Infelizmente, às vezes, ele é mostrado, pelo menos no que ele quer, que as pessoas não ligam pro meio ambiente. Isso é verdade, hoje em dia. A gente sabe que o meio ambiente é muito deixado de lado, principalmente nessa parte judicial. Até o próprio cara fala, você queria que eu fosse atrás dessa empresa gigante, botasse a multa milionária neles? Isso não existe, né? E ele fica bem chocado com isso. Eu acho que a Fernanda definiu muito bem o Marshall quando ela falou que ele via o mundo de maneira muito simples. O Marshall todo é muito simples. Ele é. Ele tem aquela coisa de bebê, que bebê é, por exemplo, pro bebê não existe a barriga dele enquanto ela não dói de fome. O Marshall é muito isso. Ele não tem aquele problema enquanto não dói. Ele é muito simples em tudo, tanto é que ele é o cara que veio do interior. De todos eles, ele é o cara que veio do interior e tal. E não, que... e sem contar que, por exemplo, além dele ter vindo do interior, ele é o caçula da família e, cara, por incrível que pareça, ele é o menor da família, ele sofre bullying da família. Dos irmãos. E ele é o maior de todos, em cena, né? Tanto que tem uma hora que eles brincam, né? Porque a Lily é bem baixinha e bem pequenininha. E daí a mãe do Marshall fala, porque o meu não sei quem nasceu com não sei que tamanho, e a Lily se apavora, né? Como assim? Eu não posso ter uma criatura desse tamanho no meu corpo. Não, e bem nessa hora, tipo, tem um peru gigante na mesa, assim, foga ela olhando o peru assim, meu Deus, como assim vai ter de mim? Sim, o Marshall, ele é um personagem, ele é bem infantil até, eu acho, no início. Ele vai crescendo muito. Ele vê o mundo com olhos de criança, eu acho que é isso, né, pra ele. Isso. A criança, ela se ilude muito com as coisas, às vezes acha que as coisas são simples. É, e também eu acho que tem outra coisa, assim, no seriado, assim, que como o seriado, ele faz esse trocadilho de passar num bar ao invés de passar numa cafeteria, né? Fazem. Que ele tem um episódio de fazer essa relação. Quando tem encontro deles, assim, parece que o Marshall, ele é mais, ele praticamente aparentemente mais liga o pessoal, né? De primeira instância, assim. Ele mais liga o pessoal ali, ele coloca mais consentimento nas ações que o grupo faz, né? É que ao longo da série isso vai mudando, mas de começo você vai entendendo que ele é mais essa pessoa da união da galera. Exatamente. Isso. Ele dificilmente briga com alguém, né? Normalmente ele não tá, ele não fica de mal com ninguém. Ele tenta reatar esses laços. What's that? It's Jeremy's sock. I'm having a baby. but what about all the things I just said? But sock. But what about Marshall working all the time? But sock. But Project Lily. Little fishies on it. O próximo personagem é a Lily Aldrin. Ela é uma professora do jardim de infância, só que, na verdade, ela sempre sonhou em ser uma artista plástica. Era o que ela sempre quis na vida e, infelizmente, quando começa a série, pelo menos, ela não atingiu esse objetivo. Ela e o Marshall, eles se conheceram, como a gente falou, no primeiro dia de aula, logo que eles se mudam lá pra universidade. Daí, ela, o Marshall e o Ted, eles viram amigos já de cara, assim, com 17 anos, tanto que os três, assim, são amigos já há mais tempo do que os outros personagens. Ela também é uma personagem que eu acho, assim, dentro do grupo, é aquela quase como uma figura de mãe, às vezes, sabe? Todo mundo procura se aconselhar com ela e pedir ajuda pra ela quando tá com algum problema. Corre atrás dela pra realmente se aconselhar e ter ajuda. Porque ela é uma personagem que eu acho que é muito madura, mais do que os outros personagens. Apesar de tudo, assim, ela ama muito o Marshall, né? Uhum. Isso é uma coisa que todo mundo sabe, todo mundo vê, os dois nasceram um pro outro. Mas como ela não concretizou esse sonho dela de ser uma artista, ela ainda às vezes vive muito em crise com isso, porque ela às vezes pensa que a culpa é justamente o fato de ter começado a namorar o Marshall muito cedo, que ela não pôde ir atrás dos sonhos dela. Enfim, ela então, volta e meia, ela tá em crise com essa situação, o que gera algumas histórias, cenas muito boas na série. Vale lembrar que ela tem uma queda pela Robin. Totalmente. Quem não, né? Quem não? Quem não? Marshall que não. Por favor, né? Olha, eu como Batman, acho que ela é a melhor Robin de todas. Justo. Olha aí o trocadilho. Bom. Foi boa. Aliás, a Lily, né? Eu não falei, ela é a atriz que faz ela, é a Alison Hannigan. Quem não lembra, ela era... Eu não lembro o nome dela, mas ela participou de American Pie. Qual é? Ela é a que casa com o principal. Eu só lembro que era a garota do trompete. Ela tocava, é verdade. Dos principais, eu acho que ela era a mais famosa, né? Ela e o Neil Patrick Harris. Ela fez Buffy também. Ela era a segunda protagonista de Buffy. Tipo, sério? Tinha a protagonista e ela era a melhor amiga da protagonista. Tinha a Buffy e ela era amiga da Buffy. É, ela era amiga, exato. Ela era amiga da Buffy. Cara, a Lily é uma personagem que eu curto bastante, assim. Não, agora a gente vai entrar numa discussão aqui que vai ser difícil de falar, não curto esse personagem, cara, a gente curte todos, entendeu? Não, sim, todo mundo tem o seu favorito, que é o Barney, e daí depois escolhe os outros, né? Não, eu por acaso, eu não gosto muito da Lily, mas eu gosto dela, eu não gosto muito do fato dela não ter tido, quando comparado aos outros, um grande crescimento. Você vê que os outros, todos os personagens tiveram grandes coisas, e ela teve só agora no final, mais ou menos, foi justamente isso que você falou, foi ela viveu um pouco o sonho dela, mas só agora no final da oitava temporada. Eu gosto dela, mas às vezes algumas atitudes dela me irritavam um pouco, sabe? É porque ela é um pouco egoísta. Ela é. Eu não sei se é egoísta, mas é porque é muito difícil, né? Às vezes tu planejou alguma coisa pra tua vida e as coisas não deram certo. Às vezes tu fica confuso. Não, e ela é mega manipuladora, né? Ela... De fato... E o gênio do mal. De fato, ela é personagem... Se for definir maldade por personagem na série, ela provavelmente é maldade, né? E é engraçado porque é um contraponto, porque ao mesmo tempo... Com Marshall... Não, com o Marshall e com a profissão dela. Tipo, ela é uma professora de crianças, assim. Tipo, ela tem que ser a pessoa mais doce e fofa do mundo, entendeu? Do outro lado, ela é uma manipuladora e que acaba com relacionamentos, esse tipo de coisa. É bem engraçado. Eu diria que a palavra que define um pouco a Lily é que ela é mesquinha, justamente por causa daquilo que a Fernanda falou. Ela não teve o sonho dela, então ela fica, como assim você vai ser feliz aqui na minha frente? Não, eu vou acabar com o seu namorado. Ela tem um pouco disso. Mas eu acho que isso é uma coisa dela de ser controladora. Porque, na verdade, os relacionamentos que ela acabou foram os relacionamentos do Ted, né? Óbvio. Todos. Porque ela acha que o Ted não encontrou ainda a pessoa. Então, a própria Robin, depois se descobre que ela manipulou pros dois terminarem. Mas ela é egoísta porque ela queria mudar o casal, porque ela queria o casal perfeito pra eles envelhecerem juntos. Não sei se vocês lembram. Exato. Quer dizer, tudo era realmente nela. E tem essa relação lá no futuro, tipo, nosso episódio. Ah, como que vai ser nós e vocês lá na varanda daqui 40 anos? Sabe uma coisa assim? Se você casar com essa, vai ser assim. Se você casar com essa, vai ser assim. assim. Então, quer dizer, ela, querendo ou não, ela quer moldar as coisas pra aquilo que ela acha correto e como ela quer, entendeu? Ela é controladora, né? Tudo tem que ser da forma como ela quer. E é bem legal que tem uma situação até, assim, é uma característica que você vai pegando. Ela, inicialmente, você vê que ela era uma pessoa, assim, aparência e até um pouco de postura bem rebelde, né? É a questão do cabelo, a forma de agir. E eu acho que tem muito a ver também com o problema que você descobre, que é o problema dela com o pai, que o pai era totalmente ausente, né? E ele só ficava se importando com os jogos de tabuleiro dele. Então eu acho que é uma forma, isso, essa característica dela, talvez seja uma forma dela se rebelar. Ela era rebelde, aquela, pra tentar fazer esse contraponto com o pai, chamar a atenção do pai. Isso não é mostrado, mas você começa a perceber que esses personagens têm essas pequenas nuances e de personalidade que é muito legal. São personagens bem criados. O próprio Ted, o lance dele querer falar tudo é justamente porque os pais dele nunca falaram nada. Uhum. Tanto que tu vê, tem um episódio lá que os pais dele estão divorciados há meses e não falaram pra ele, entendeu? Tipo, ele acha que o pai dele tá traindo a mãe dele, mas não, eles estavam divorciados. E ele quis justamente falar, contar toda a história de como ele conheceu a mãe, porque ele sentia essa necessidade de falar com as pessoas e ele achava que as coisas importantes deveriam ser ditas e não deveria fugir do assunto, né, da... Enfim. É. Aliás, todos os personagens, assim, disso, explicaram da Lily, que ela quer... poeticamente controlar as regras do jogo que o pai dela tanto quer criar. E o próprio Marshall, ele é tipo, ele é o maior de todos, mas ele sofria bullying, então ele sempre se sente pequeno e infantil. E o próprio Barney, que daqui a pouco eu já falo sobre ele, que pra mim é um dos arcos de crescimento de personagens que eu mais gosto, porque ele é todo womanizer, né? Ele é todo garanhão. E tem uma explicação muito boa pra isso que a gente vê depois. Não sei se já pensavam nisso antes, se foi algo que eles foram inventando no meio do caminho, mas tem uma explicação de como ele muda, e todos eles mudam com isso, quando eles resolvem os problemas. A Robin também tem, né, o lance com o pai dela, o porquê dela ser dessa forma, tem muito a ver também com o pai dela e a criação que o pai dela deu, né? Vai lá lutar com um urso, mate um urso. E seja meu filho, não minha filha, né? Tem muito disso. Guys, great news! I'm the new leader of the gang! The gang and life just got way more awesome. Yeah! E agora eu coloco meu terno pra falar de Barney Stinson, vivido pelo Neil Patrick Harris. Shoot up! E, cara, é assim, ele, como acontece normalmente em séries, ele é o personagem que rouba a cena. Ele é aquele que a maioria das pessoas lembra dele. Você fala de How I Met Your Mother e você acaba lembrando da atuação dele e do personagem dele. Aliás, também eu colocaria ele como um dos personagens mais carismáticos de séries em geral, sim, entendeu? Junto com outros personagens, não só de How I Met Your Mother, né? Não, é com certeza, assim. Ele, de longe... E é engraçado, porque ele é o personagem, entre aspas, assim, a primeira fronte, ele é o cara eticamente menos correto. E você gosta dele, você torce por ele, independente de tudo que ele faz, entendeu? Você sabe que ele tá fazendo errado, mas você tá ali, você gosta, você torce, você quer ver o que ele vai fazer. Mas então, o Barney, ele foi um dos últimos a entrar pro grupo, ele não tava no trio inicial que formou esse grupo, e ele conheceu o Ted no banheiro do McLaren's Bar, que é onde passa, né, a grande parte. Eu vou te ensinar a viver, eu acho que é isso que ele fala, né? Ele fala, Ted, eu vou te ensinar a viver, né, que ele é a meta de vida dele. Uma característica dele é que ele sempre tá vestindo um terno, que ele fala que todo homem tem que vestir um terno, né? Não, você não pode estar vestindo outra coisa. E ninguém sabe o que ele faz da vida. E ele também não conta, mas ganha muito dinheiro. Alguma coisa acontece e o pessoal não sabe. É, toda vez que ele fala, toda vez que pergunta, ele fala, please. Até no final ele fala, tem perguntas que você não chega na resposta, né? Entre elas, o que eu faço da vida. Assim, tu sabe que ele trabalha num banco, mas o que exatamente dentro do banco ele faz, ninguém sabe. Ninguém sabe. Tipo, tu vê ele lá armando contra um cara, mas trabalhar que é bom, ele não trabalha. Eu sei que já teve coisa de arma. Exato, é uma coisa perigosa, porque sempre também alguém tá num susto. Ah, os coreanos, lá os chineses, né? Também essa parada de ninguém saber o que ele faz, né? Praticamente assim, tipo, ele tem aquela jeitinho malandro, né? De brasileiro, né? De tudo ganhar no papo, etc. Que como ele tem essa relação de ser mulherengo, né? De ganhar no papo as coisas, praticamente parece que transmite isso também pra vida profissional dele, né? Ele praticamente ganha tudo no papo, assim. Então não tem muita relação, assim, digamos, ah, o que será que ele faz? Não é isso. Não, realmente. Eu acho até que às vezes pode ser uma brincadeira relacionada a grandes empresas, e nas grandes empresas você sempre tem, ah, tem o gerente, o subgerente, gerente, não sei o que. Às vezes você acaba, se você for ver, existem posições dentro de empresa que às vezes estão ali pra cumprir, pra chamar aquele cara, pra ele ganhar um dinheiro, como ele já fez, ele já criou vagas pra amigos, tentou criar pra namorada uma vez. Ah, eu vou dizer que eu tenho pessoas no meu trabalho que eu não sei até hoje o que, que elas fazem. Exato. Não, assim, tem uma pessoa no meu trabalho, sempre, por exemplo, que eu levanto pra ir no banheiro, ela tá na copinha conversando com alguém. Sempre. Ela não é a copeira? Ela não faz o café? Não é, não é. E daí, tipo, eu fico pensando, cara, o que, que essa pessoa faz aqui dentro, sabe? Com o que, que ela trabalha? E eu acho que isso é muito comum em grande empresa, tu tem sempre aquela pessoa que aparentemente, óbvio que eu não vou afirmar que ela não faz nada, porque eu não sei, mas que aparentemente parece que não está trabalhando, só tá ali ganhando dinheiro, mas tá meio à toa na empresa, foi a passeio, sabe? E fechando o Barney, como a gente já falou, ele tem a meta de vida, que é sempre dormir com mulher, uma mulher diferente. E sempre a mulher, se não me engano, 8 ou mais, que era a regra dele inicialmente, aí era mulher nova, cada hora ele muda a regra, mas ele é um bom vivan nesse ponto, assim, ele sempre tá querendo uma mulher diferente. Falando regra, ele é o criador de regra geral, né, tipo, ele cria regras... Né, ele fala, eu só tenho uma regra, aí ele sempre muda essa uma regra, né, the new is better, the old is better. Não só regra, como códigos e tudo, ele criou o Bro Code. Bro Code, por acaso, cara. Isso é publicado, existe, você pode comprar de verdade o livro. Ele normalmente é aquele que traz as situações mais bizarras, é ele. Pouca suspensão de descrença que a série pede é com relação ao Barney, sim. Sempre é uma coisa que ele fez. Sempre. Hey, Robin! Nobody asked you here, but race! Pro fim, aí tem a Robin Scherbatsky, eu acho que é assim que se pronuncia, vivida pela Robin Smulders, que é a Maria Hill nos Vingadores. Mas a Maria Hill é a identidade secreta da Robin, porque se tu vê a Robin, sabe até atirar. Sabe, então é, ela, todo o treinamento já tava ali, cara, tava tudo ali. E ela também mudou muito de emprego, ela, uma hora ela vai pra Argentina, outra ela vai pro Japão, é, tá com então. Cara de espiã, né, que tá, ah, tem que fazer uma missão no Japão, tá com cara de espiã, sabe que é verdade. E também ela de primeiro momento, assim, ela praticamente o oposto, né? Né, do Ted, né? Ela chega como contraponto ideológico à visão que ele tem da vida. Porque ele é todo apaixonado, querendo ter filhos, e ela não. E ele tem toda a vida planejada, né? Ele quer ter 2 filhos, a Leia e o Luke, ele quer casar com a mulher, não sei o quê, porque ele já tem na cabeça dele o tipo de mulher que ele quer casar, uhum. Né? Ele é romântico, ele tem planos, e a Robin não. Na verdade, a Robin, ela é totalmente interessada no trabalho, e ela só quer saber do trabalho, ela não quer se envolver com relacionamento, ela nunca quis ter filha, ela não gosta de criança, na verdade, né? E até isso tem uma razão depois lá na frente. Você percebe que isso não é, tipo, gratuito. Não é só falar, ela não gosta de crianças, ela não quer ter filhos. Tudo isso é explicado por traumas e relações que ela tem que vem antes da série, né? E também tem outro ponto que eu acho bem engraçado, assim, que eles sempre fazem piadas, os próprios personagens com ela, né? É o fato dela ser canadense, né? Tipo, parece que a cultura dela lá é diferente do ritmo maluco que é Nova York, né? Eu acho muito legal o jeito que... Não, você tá falando o quê? Até tem um episódio assim, tá vendo recentemente, que ela fala assim, ah, eu fui tal lugar, eu vi aquele jogador de hockey, nome e tal. Aí o Barney fala, qual que é o posto da gente citar pessoas famosas mesmo? Não, tem um lá que o Barney vai correr uma maratona e ela fala, Barney, são 42 quilômetros, né? Acho que o Ted fala, que 42 quilômetros? São 26 milhas. É, ele fala, quem que usa quilômetros, né? E ele não gosta da moeda deles, que é uma moeda diferente, o dólar canadense, né? Cara, as piadas do Canadá, no geral, são muito engraçadas. Eu, olhando agora alguns episódios, eu entendo como a Robin se sente, porque é que nem eu, que às vezes começa a falar coisas aqui pro pessoal de São Paulo e o pessoal não entende o que eu tô falando, mas cara. E o pessoal me zoa por isso, é porque eu sou do Rio Grande do Sul. Que é outro então, país. Então, às vezes eu falo um negócio e o pessoal, o que tu tá falando? Tipo... Eu sei como ela se sente, entendeu? É muito estranho. Mas é estranho, você tá conversando com alguém, ela fala, olha lá, o carro passou a sinaleira. Ui. O que você tá falando? Sinaleira? Sinaleira? O que você tá falando? Ah, é o semáforo. Tem um monte de coisa. Tem, assim, altas coisas que lá guampa. É diferente. Guampa. Meu, eu fiquei chocada quando eu descobri que as pessoas não sabiam o que significava guampa. Guampa? Guampa. Eu não sei o que é guampa. Chifre. Ah. Por que que eles têm que ter um dialeto próprio? Se eles estão no nosso país? Não faz sentido. Eu falo que eles são um país ideologicamente falando. Eles são um país independente. É que a guerra de Pavupilha não deu certo, né? Aí eles têm que manter pelo menos isso aí de recordação. Nossa, é tudo diferente. Mas enfim, tem uma coisa que eu acho engraçada da Robin, é que é o passado negro dela, né? Que quando ela era adolescente, ela era uma cantora teen super popular no Canadá. Robin, que Sparkles. Obviamente ninguém nunca ouviu falar nos Estados Unidos. Lógico. Sem contar que eles fazem justamente uma outra piada, né? Que tudo chega atrasado no Canadá. E ela, na década de 90, ela era uma cantora teen, só que ela tinha todo o estilo de cantores da década de 80. Não, e aí até ele tem um episódio do documentário depois que o cara fala assim, ah, porque o grunge foi inventado com ela. Tipo, era 96, assim. É muito bom, assim, essa relação que eles têm. Eu não sei como que o Canadá leva isso, se a série é popular no Canadá. Eu também fico na dúvida, cara. Será que os caras não levam muito, assim, o pé da letra e acabam não ignorando o Rich Mother lá? Acho que não. Acho que a galera... É, deve entender. Ah, eles devem sofrer com isso eternamente. Essas piadas devem ser, tipo, comum com quem é canadense, provavelmente. Se você parar pra ver, são piadas que elogiam, né? A própria do quilômetro, por exemplo, o Ted fala, quem usa quilômetro? O mundo inteiro usa quilômetro. É, o mundo que... Exatamente. É, são mais piadas que zoam os americanos em comparação com o canadense do que zoam os canadenses. E só faz, tipo, só faz sentido na cabeça dos caras. Ah, quem é que usa quilômetros? Eles serem educados é o motivo de zombação. E tem um episódio que, tipo, é uma maluquice que é tipo o Barney, ele tá dividido entre americano e canadense. Aí ele bate, o americano bate no canadense e ele fala, ô, me desculpe, machucou sua mão? Quer dizer, tipo, é absurdo, assim, como se fossem mega educados. Outra coisa que tem também dessa relação do Canadá, assim, que tem um bar específico que a Robin vai, e ela fala assim, deixa eu ver se de fato eu tô num bar aqui canadense. Aí ela vai lá e, tipo, tropeça por querer em cima de uma pessoa, e a pessoa, ô, foi mal, desculpa, que... deixa eu pagar uma bebida pra você, que não sei o que. É absurdo. A Robin, ela tem... Ela é super bonita, né? Ela é... E tal. Mas ela não é feminina. Não. E isso que mostra o que ela fez ela se dar tão bem com o Barney, né? Ela fuma charuto. Toma ela whisky, gosta de, whisky, né? De atirar. Ela adora armas. E o Ted é muito engraçado porque o Ted odeia armas. E ela adora atirar. Se não me engano, tem um episódio que... Acho que estão tentando invadir o apartamento dela e do... Que ela tá morando com o Ted. Ela sai do quarto com a shotgun na mão, assim. Caraca! É absurdo, assim. Tem um episódio legal onde tá o Barney com uma mulher... Que é que ele conheceu e que é. Aliás, é um episódio que ele fala assim: que ele aposta que ele vai conseguir pegar alguém falando igual o bebê. Aí ele encontra uma que é louca e ela vai falar com ele e fala assim: você pode tirar ela da minha casa, por favor? Ela fala assim: claro, ela vem andando, pega uma espada e vai entrando no quarto dele assim e acaba o episódio. Porque é o tipo de coisa que ela faz, né? Nossa, é muito bom. Eu vou dizer que eu, particularmente, apesar de tudo, a Robin é a personagem que eu acho mais chatinha na série. Não sei, é uma opinião minha. Eu gosto das piadas que fazem com ela, mas ela, como personagem em si, eu não curto muito. É porque ela tem essa meio que a função bipolar na série, assim. Às vezes ela tá concordando, depois ela muda. Ela tem muito esse contraste, tipo, de tá, às vezes, agindo de tal forma, depois ela muda de volta. Então você fala, ah, mas, tipo, ela tem esse ponto mais feminino do que a própria Lily, no caso, assim, de ter altos e baixos, né? É, altos e baixos, assim, não essa parte bipolar, mas altos e baixos. Às vezes ela tá mega empolgada com uma situação, depois ela depende de não tá. Principalmente com, por exemplo, a relação que ela tem nas primeiras temporadas com o próprio Ted, né? Tipo... Aliás, tem muita gente que ainda torce, né, pelo Ted e pela Robin, apesar dos pesares. Sim. Só que tem uma coisa, gente. Primeiro episódio, no piloto, já sabe que ela não é a mãe. É, fala, é. O Ted já diz, ela é a sua tia Robin. E tem muita gente que ainda tem esperança de que, de alguma forma maluca, ela é a mãe. Mas assim, nada contra quem gosta do casal Ted e Robin, mas eu particularmente não gosto dos dois. Eu também não gosto. Eu acho que assim, a história deles de romance foi legal e tudo mais, mas eu particularmente não acho os dois legais juntos. Eu acho que eles não combinam. Sabe que é esse romancinho que tem ali deles dois é o romance mais tradicional. E a série não leva pra esse ponto tradicional. Tem muita diferença entre os personagens, cada ação. Aí de repente vai pra esse molde tradicional do relacionamento deles e acaba meio que, tipo, dando uma freada no ritmo da série, assim. Eu não sei, assim, eu acho que, não que as pessoas tenham que ser iguais, mas eu acho que as pessoas, pra um relacionamento dar certo, elas têm que ter objetivos parecidos, pelo menos, sabe? Elas têm que olhar pro mesmo caminho. Quando as pessoas olham pra direções muito opostas de vida, eu acho que as coisas não dão certo. E no caso do Ted e da Robin, eles são muito opostos, sabe? Eles querem coisas completamente diferentes pra vida deles. Eu sinto que, por exemplo, o Ted nunca seria feliz não tendo filhos, entendeu? E a Robin, por outro lado, ela simplesmente não quer ter filhos, não combina com ela, não é o que ela sempre desejou. Então, querendo ou não, essas coisas afetariam um relacionamento de fato bom pra eles. Uhum. Eu não sei, eu acho que eles... Pode ser, pessoal, um romance legal, mas nem só porque o romance foi bonito quer dizer que aquele é o amor da tua vida, entendeu? Uma das lições de moral que você tem, que até quando a Victoria tá casando com aquele alemão, ele fala, olha, foi tudo muito bom, realmente, eu gosto muito dela, mas ela não é a pessoa. É, até tem uma palavra, mas é impraticável dizer a palavra. Ela tem muito mais consoantes do que vogais, assim, eu não sei pronunciar aquela palavra. Excuse me. Oh, hey, it's you. Yeah. Okay, I'm not sure what kind of vibe I was given off before, but I am not interested in your schnitzel. No. God, no. I just have one quick question. Victoria seems like a great girl. Why wouldn't you want to marry her? Okay. Victoria ist wunderbar. I'm sorry. Wunderbar is a German word for wonderful. Yeah, no, I know. Oh, you speak German. Sie sprechen Deutsch. Ich habe keine Freunde, die Deutsch sprechen in Amerika. Und ich mache mich so einsam. No. Just the one word. Oh. Ah, okay. Victoria, there is a word in German. Lebenslanger Schicksalsschatz. And the closest translation would be lifelong treasure of destiny. And Victoria ist wunderbar. But she is not my lebenslanger Schicksalsschatz. She is my beinahe leidenschaftliche Gegenstand. You know wunderbar, but you don't know beinahe leidenschaftliche Gegenstand? That's something we learn in kindergarten. I'm sorry, kindergarten is a German word for... No, I know that one. Oh, okay, but you don't know beinahe leidenschaftliche Gegenstand. You are maddeningly inconsistent. It means the thing that is almost the thing that you want, but it's not quite. Das ist Victoria to me. How do you know she's not Lebenslager Schicksalsschatz? I mean, maybe as the years go by, she'll get Lebenslager Schicksalsschatzier. Oh, no. Lebenslager Schicksalsschatz is not something that develops over time. It is something that happens instantaneously. Não, é que ele usa dois termos em alemão. Um que ele fala daquela pessoa que é quase aquilo que você quer pra sua vida, mas que no fundo não é. E um outro termo que é o que fala que é o daquilo que você realmente deseja. E o Ted, ele tá procurando essa pessoa que seja de fato aquilo que ele realmente quer pra vida dele. Que ele que tenha algo a ver com ele, que esteja olhando pro mesma direção que ele, pro mesmo caminho, né? Que é, ou seja, construir uma família, ter uma vida mais simples, que é o que ele gosta. Ter uma vida voltada pra família. Eu acho que a relação dos dois é muito contraditória com a série em si, porque é aquela coisa, de, como o Cabeça falou, de passar a moral. Eu acho que a ideia da série é muito que não é opostos se atraem, é justamente aquela pessoa que encaixa no seu molde. Exato. E é por isso que os dois não dão certo, porque são realmente opostos. A pessoa fala, eu quero que ele dê certo porque, sim, opostos se atraem. Não é isso que a série quer mostrar, que tem aquela pessoa que é no seu molde. E isso não significa que a pessoa seja igual a você, mas sim que a pessoa, ela tem algo, um estilo de vida que vai se encaixar com aquilo que tu quer pra tua vida, né? Pro teu Sim. futuro. E o maior exemplo disso é a Lily e o Marshall, entendeu? Eles estão lá na cara, entendeu? Eles não são nada parecidos. Quando eles são separados isoladamente, mostra cada um com a personalidade. Mas quando eles formam um casal ali, eles mostram, tipo, praticamente como o casal funciona, entendeu? Tipo, ó, o funcionamento do casal é assim, entendeu? Tipo, eles aceitam os defeitos e funciona mesmo assim. Exato, é realmente ele mostra isso pra ele. Ele não vai te iludir com relação, porque realmente, de cara, ele é fácil você querer montar esse casal, como você normalmente faz em séries, né? Como você, por exemplo, em Friends, torcia, sei lá, pro Joe ficar com a Rachel. Aliás, uma das coisas, cabeça, que eles dizem, né? Que eles já declararam no início que a Robbie é a tia, pra justamente não criar uma coisa que teve muito em Friends, que era aquela coisa do, será que vai ou não vai entre a Rachel e o Ross, entendeu? Uhum. E eles quiseram evitar isso, porque apesar de ter todo o romance, tu no fundo sabe que a Robbie não é a mãe, então tu sabe que não vai ser ela com quem o Ted vai terminar. Por mais que tu, às vezes, sei lá, que tenha alguém que realmente torça pros dois juntos e gosta dos dois juntos. Toda essa discussão que a gente tá tendo assim, é que leva a um outro ponto que eu até, tipo, acho que vocês concordam que a série How I Met Your Mother, ela tem uma coisa muito, como é uma série muito vista por jovens, muitos jovens acabam meio que se apegando àquela situação, né? Então, essa situação assim, tipo, de a pessoa conhecer outra, mas ser oposto, mas querer que fica junto, então, quer que transmita isso pra série. Então, por isso que, na minha opinião, assim, apesar de ter toda essa comédia, média, assim, a Remote Mother, às vezes, cara, você vai assistir e fala, putz, cara, eu fiquei mó mal aqui com esse episódio. Exato. Aqui, porque você, às vezes é um momento da sua vida ali que você tá, tipo, pera, por que que eu tô ficando mal com uma situação que aconteceu com personagens fictícios, né? Uhum. Você acaba meio que, tipo, sincronizando esses sentimentos, né? Então, eu acho, na minha opinião, que tem muita gente que torce pros dois, porque acaba meio que ou presenciando amigos tendo a situação, ou presenciando a própria vida com isso, né? Mas sabe que eu acho que, às vezes, as pessoas, elas querem tanto estar num relacionamento, que mesmo que o negócio não funcione, elas querem insistir, não, eu posso se atrair. Elas se apegam a determinadas coisas, mesmo que às vezes não esteja funcionando. É a pessoa que não sabe ficar sozinha, ela tem que estar sempre em um relacionamento, né? All my days are spent, all my cards are dealt, oh the desolation. Acho que uma coisa que é interessante em How I Met Your Mother é a forma como a história é contada. Eu, particularmente, eu acho a narrativa de How I Met Your Mother muito interessante e bem original até. Porque não é só o fato de ser flashback, mas todo o contexto e a forma como eles construíram esse flashback, esses flash-forwards também, são interessantes, né? A forma, assim, que é contada e depois vai... Aquele flashback que ele teve ali no começo do episódio vai explicar... Às vezes, dependendo do episódio, tem mais flashback que outro, né? Mas a forma que é colocado isso em questão, cara, é bem bacana, assim, porque você fala, os caras fecharam certinho aqui, não deixaram nada passar praticamente, né? Então, apesar de ter flashback, ele explica certinho as coisas. Eu nunca tinha visto uma sitcom, no geral, com essa estrutura, né? Ela é uma série que tem uma estrutura totalmente diferente. Hoje, primeiro você tem aquela estrutura clássica, que é o que a gente brinca mais ou menos, que é o que o Seinfeld e o Friends faziam. Aí você foi evoluindo pra algumas coisas diferentes. Hoje, por exemplo, você pega aquela série The Middle, ela tem uma estrutura totalmente diferente. Ela não tem risada de fundo, ela não tenta te passar piadas prontas, ela é menos daquela situação, mas mais do contexto, ela é um pouco diferente. E How I Met Your Mother também, ela trouxe essa coisa totalmente diferente. Eu nunca tinha visto uma série que, primeiro, ela vai te contar uma história, você sabe que aquilo vai terminar e você sabe como vai terminar, que é ele casado com dois filhos. Mas é o meio do caminho. Exatamente. Né? E a questão dele contar a história, porque assim, normalmente quando você tem uma sitcom, vou usar o exemplo novamente de Friends, você não pode ter contato com 100% do dia a dia daqueles personagens, porque é inviável, Sim. Obviamente. Então eles vão selecionar aqueles momentos que vão servir pro que a série se propõe a fazer. Até aí você só entende, porque você é obrigado a isso. Nessa série tem um motivo, porque ele não vai contar todo o dia a dia, ele vai contar aqueles pedaços específicos que pra ele são interessantes. Então você entende porque você ver só um pedaço da história. Não, e tem um outro fator, cabeça. Primeiro que ele não conta tudo certinho. Uhum. Ele, como contador, como narrador, ele faz o que a gente faz. Ele interfere na história. Às vezes ele conta coisas, ele distorce um pouco o que ele tá contando, né? Por exemplo, ele, o Marshall e a Lily fumavam maconha. Mas ele não vai dizer pros filhos dele que ele fumava maconha. Então ele diz assim, digamos que a gente estava comendo sanduíches. Quando aparece esse sanduíche, tu sabe o que tá acontecendo. Mas, quer dizer, ele tá contando pros filhos e ele tá se autocensurando. Ou o barulho de sanfona. Ah, digamos que eles estavam tocando sanfona. Ele não vai ficar falar que ele ouviu os vizinhos transando no andar de cima. Então ele fala da questão da sanfona. Eu acho essa estrutura narrativa dele interferindo no que ele tá contando muito legal. Outro exemplo. Tem coisas que ele conta pros filhos que ele não presenciou. Quer dizer, são coisas que a Lily, o Marshall, o Barney, a Robin contaram pra ele, né? Então, às vezes, o que os outros contam pra ele também não é exatamente o que aconteceu. Às vezes você sabe que não é daquele jeito. Ele fala, olha, o seu tio Barney falou que foi desse jeito, mas eu acho que não. Aí é uma coisa, tipo, absurda. Ele extrapolou completamente a história. Você sabe que não foi o assim. O Barney é o senhor de exagerar nas histórias dele. É muito engraçado. Então, tipo, às vezes, assim, cara, você sabe que aquela mentira é absurda, mas você quer ver que... Exatamente. Isso que eu particularmente acho muito legal na série, que é justamente a escolha da estrutura narrativa da história, porque eu acho que é o que diferencia ela um pouco também das outras sitcoms, né? E além disso, ela, a todo tempo, ela quebra com você a quarta parede. Porque ele vai ficar lembrando que é uma história. Ele não deixa você ficar o tempo todo achando que aquilo é o presente. Porque ele vai ficar te lembrando que aquilo já aconteceu, que é uma história, que ele tá contando diferente. E toda hora ele volta a falar com você, espectador, por meio dele, contando pros filhos dele. É interessante isso que a cabeça falou, porque é meio que a narrativa ela é multidirecional. Ela não é só pros filhos e não é só pra gente. É pra todos. Então, pra gente, a gente pega uma narrativa, que é, por exemplo, no lance da maconha. A gente sabe que é a maconha. Quando os filhos acham que é sanduíche e quando eles, personagens, sabem uma outra coisa também. Então é aquela coisa de ser uma mesma história pra várias pessoas diferentes. Então eles colocam aquilo na tela, que é interessante. Sem contar que isso é, tipo, entre muitas aspas, o básico da série. Também tem os episódios onde ela própria foge do que ela faz. Tem um muito bom que se passa em 5 minutos. São 5 minutos, só que eles dividem esses 5 minutos em 4 partes. O que aconteceu 5 minutos nessa sala? E 5 minutos nessa sala. Então, por exemplo, numa sala alguém sai correndo e isso atrapalha nos outros 5 minutos da frente, quando alguém passa correndo também. Então tem essas eles mudanças. Eles vão contando a história em etapas, né? E tem essas mudanças que mudam a forma como a série faz dentro dela mesma. Tem vários episódios assim, por acaso. Pra mim, essa estrutura, ela tem apenas um problema que foi criado em um episódio, na verdade, porque assim, a todo tempo, quando o Ted contava pra você uma mentira, você, espectador, sabia que era uma mentira. Visualmente, ou porque ele contava realmente. Às vezes você estava vendo que aquilo é uma mentira. Só que tem um episódio específico, que é o The Last Cigarette, o último cigarro, em que ele introduz pra você a questão de que todos eles fumavam absurdamente. absurdamente. Isso nunca tinha sido colocado pra você até ali, nem como espectador e nem para os filhos. Então, a partir dali, várias vezes eu parei e pensei, cara, será que realmente isso é tudo? Porque você fica na dúvida, porque até ali você tá sabendo de tudo. Ele pode estar contando errado os filhos dele, mas você tá sabendo. Só que nessa situação, ele te pega desprevenido, porque você não sabe. Você não sabia que eles fumavam e depois eles consideravelmente param de fumar. São poucas situações que você vê eles fumando de novo. Então, às vezes eu fico pensando, será que, teoricamente, ele não estaria escondendo alguma coisa? Até onde essa forma dele contar a história tá sendo real pra gente? É. Isso me deixou na dúvida. Então, mas eu acho que isso que é legal, porque quando tu tá contando uma história, principalmente algo que aconteceu há muito tempo, tu não conta tudo, tu não consegue contar todos os detalhes. Uhum. E às vezes, por exemplo, ele simplesmente não mencionou pros filhos que ele fumava, e um dia, pô, você tem que contar a história de como eu parei de fumar, mas eu nunca falei que eu não fumei, mas foda-se, vou contar como eu parei de fumar, entendeu? Não, e também, essa relação, apesar do Ted não exagerar tanto nas mentiras deles, porque mostra até esse contraponto com as histórias do Barney, né? Que assim, o Barney também vai lá e conta a história, mas ele conta de uma maneira tão absurda que o Ted não conta da maneira dele, aliás, entendeu? Aliás, o Barney tem uma teoria de que a verdade... Repetida muitas vezes, né? Não. A mentira é uma história que foi estragada com a verdade. É uma coisa... É verdade. Tem uma teoria dele, assim. Não, e ele é o senhor das teorias, né? É muito engraçado, porque muita gente... Depois que o pessoal entrou muito no hype aqui no Brasil, muita gente falava muito dessas situações, assim. É muito engraçado. As teorias que ele cria... É, porque Sim. ele cria teoria e cria regras, né? É muito assim, ele é muito engraçado nesse ponto. Ele traz uma coisa, não é fantástico, mas assim, é uma coisa bem fora da realidade, que é o cara chegar do nada e criar pra você uma regra e ele assume que aquilo é verdade e ele vai pra frente com aquilo, né? É, e também até nessa história assim, mostra um pouco de quanto o Barney é nerd, né? A galera fica brincando assim que o Marshall é nerd, o próprio Ted é nerd, mas ele tem muita coisa assim que... Ele cita algumas coisas de referências nerds assim que é muito foda, assim, que você fala, pera, mas o Barney, todo esse mulherengo que é, não é tão nerd assim, né? É, não precisa nem mencionar o Stormtrooper na casa dele, né? Não, mas eles têm, por exemplo, diferente de Big Bang Theory, né, que fala de um nerd, nem vou dizer se ele é muito tradicional, mas é um nerd que não é o nerd comum. É um perfil de nerd que é muito estereotipado, muito restrito, porque são gênios, cara. Tu não convive com gênios no dia a dia, entendeu? Tu não tá ali todo dia vendo com caras que são PhD e são gênios desde criança. Então, os nerds lá do Big Bang Theory não são nerds comuns, não é o que tu vê no teu dia a dia. Agora, pra mim, o Ted, o Marshall e o Barney, eles são os nerds comuns, sabe? Aquela galera que curte coisas nerds, mas vive o dia a dia, porque não são gênios, entendeu? São pessoas normais, que têm um trabalho normal, têm uma vida normal, enfim. Mas que têm aquelas referências nerds no seu dia a dia. Por exemplo, eu me identifico muito mais com eles como nerds do que como o pessoal de Big Bang Theory. É que é uma coisa bem estereotipada. É, o Big Bang Theory, ele é muito estereotipado e ele chega a ser assim... Forçado. É forçado, é. Você não consegue acreditar naquilo. Isso é um pequeno problema que eu tenho com as duas, tanto com ela como a Two and a Half Men hoje, entendeu? O Two and a Half Men e o Big Bang Theory, eles tomaram uma linha de narração em que eles vão sempre levar aquela característica que sempre na sitcom ela é mais acentuada pra você perceber a um exponencial muito alto, tirando... Você não fica verossímil pra você, entendeu? É, que vira aquele sitcom Praça é Nossa, é, tá fica que muito, tem que ter aquele jargão. Não, e fica muito forçado, assim. Eu não, por exemplo, hoje eu não consigo assistir Two and a Half Men. Hoje a questão do Alan se dar mal é tão forçada, mas é tão forçada que você não acredita. Porque você tem que ter um mínimo de suspensão de descrença e imaginar aquilo no nosso mundo. Quando a série extrapola isso demais, ela perde a graça, entendeu? Você não consegue mais achar graça nas piadas. De forma maestral, o How I Met Your Mother faz, tipo, assim, sem ser tão forçado. Às vezes você acha uma coisa um pouquinho forçada, mas você consegue relevar pelo conjunto da obra, né? Sim, você tem aquela questão da cabra, que a cabra ataca o Ted, aquilo é muito absurdo, assim, mas você aceita, entendeu? Aquilo... Aquele episódio é muito bom. Ou, por exemplo, algumas situações, acho que se não me engano é no episódio que ele encontra a menina vestida de abóbora, o Barney chega no telhado refazendo a cena do Rock 4, e cara, como que aquilo podia ser feito, cara? Tinha todo o aparato, a bandeira cai e confete, sabe? Você sabe que aquilo não seria feito, mas você acredita, você aceita aquilo muito bem, entendeu? Porque ele consegue te colocar de uma maneira que você acredite. Haha, please. Como foi feito? Como foi feito? Please. Please. Acho que agora a gente vai falar algumas curiosidades da série, né? Por exemplo, o Bar McLaren, ele é uma mistura de quatro bares que os produtores da série, eles curtiam muito, que eram os favoritos dele. E o nome, ele é inspirado num assistente do Carter, né? Que se chama Carl McLaren. Sendo que o nome do bartender, o dono do bar, é Carl também. É, né? O Carl, é verdade, é o dono do bar. Sem contar a, acho que é o Wendy, a garçonete, que é o nome dela, Wendy, a garçonete. Obviamente o nome do documento não é Wendy, a garçonete, mas toda vez que ela é citada, ela é Wendy, a garçonete, e nos créditos ela é Wendy, a garçonete. Wendy the Waitress, né? É, exato. Muito bom. Uma coisa que não tá aqui que eu vou colocar, que eu descobri agora pesquisando, é que o Neil Patrick Harris, ele é mágico, de verdade, de fato, ele é mágico. Sim, isso ele é mesmo, ele é mesmo. Ele é daqueles que estuda e que até ganhou prêmios e tem uma espécie de universidade de mágicos. Cara, o Neil Patrick Harris é um puta ator, né? Não, ele é demais. Ele canta, ele dança, ele atua bem. Ele é mágico. Ele é aqui fala, olha, ele atua no conselho de administração do Magic Castle de Hollywood e venceu um prêmio em 2006. Tipo, cara, ele... Cara, certeza que acho que num episódio foi colocar ele fazendo uma ação e ele falou, vou zoar aqui uma brincadeira de mágica e isso virou referência. Eu tenho certeza. Provavelmente foi ideia dele, né? Entrar no lance do Barney e mexer com mágica, né? E ele canta, tanto que ele tem um episódio musical dele, que é a música do Suits, dos Ternos, que é genial. Sim. E ele tem uma participação muito boa em Glee também, onde ele canta Dream On. Aliás, outra curiosidade do... O próprio Neil Patrick Harris é que ele é homossexual assumido, ele é casado com o ator que faz o ex-namorado da Lily. O Scott. Ah, sim. Isso. Então, eles adotaram duas crianças e eu acho que isso mostra como ele é um puta ator, que ele é homossexual, mas ele faz um mulherengo muito bem, muito entendeu? Muito bem. Não, e assim, o bom, o legal da atuação dele é porque, assim, ele conseguiu criar um personagem que, primeiro, quando você tá acostumado com as ações dele, ele é bom. Agora, quando ele é tirado da zona de conforto dele, é sensacional. Sensacional, assim. Então, quando ele tá esperando por tapa, as cenas em que as coisas não estão funcionando, é genial. Quando ele tá transtornado, é genial, assim. Você vê que ele é muito bom. Ele tem uma sensibilidade pra criar o personagem e saber como ele reagiria, que, assim, é muito bom. É muito bom. I am a nigger! I'm a nigger. Muito bom. Cara, é genial. Não adianta, cara. O Barney é, sim, o melhor personagem da série. E o Neil Patrick Harris, eu particularmente acho ele o melhor ator. Não, ele já foi indicado várias vezes pra prêmios. Ele vai apresentar, se não me engano, o People's Choice Awards. Ele que vai apresentar agora. Ele apresentou o Tony. Eu fiquei de cara quando eu descobri que ele fez Tropa Estrelar. Caraca, sério? Ele faz aquele cara que meio que conversa com os alienígenas, uma coisinha. Nossa, cara. Ele foi nomeado a várias coisas por How I Met Your Mother. Ele ganhou o Bravo A-List Award. É uma lista de melhores atores masculinos. Mas ele foi indicado várias vezes. Ele ganhou dois People's Choice Awards já, 2011 e 2012, por How I Met Your Mother. Tanto que você vê, pra ele ter ganhado no People's Choice Award agora, que é uma votação exclusivamente popular, quer dizer que a série agora tá ficando mais popular, porque ele atua bem desde sempre, né? As atuações dele são boas desde o início da série. Aliás, em How I Met Your Mother é um nepotismo, né? Porque, se eu não me engano, o ator que faz o Sandy Rivers, ele é casado com a atriz da Lily, a Allison. Caraca! E o noivo da Cobb Smulders também faz um episódio. Ele é, se não me engano, ele trabalha naquela agência barra banco barra máfia que é onde o Barney trabalha. E depois os outros dois também trabalham. Uma outra questão é que a música tema na Hey Beautiful, ela é cantada pela banda The Solids. E essa banda, ela tá com os dois produtores, né? O Baze e o Thomas, eles fazem parte da banda, cara, né? É tudo nepotismo, é todo mundo pegando amigo, pegando parente, pessoa que conhece. Cara, que maluquice. Aliás, pode adicionar, então, mais uma semelhança com Friends, que a música da abertura de Friends foi parcialmente escrita pelos produtores da série. Olha só, mais uma. Aqui a gente também vale citar que algumas cenas finais com os filhos do Ted foram gravadas já lá no início, durante o começo da produção, porque eles eram adolescentes, e se aquilo fosse gravado à medida que a série acompanha, ou seja, durante 8 anos, podia ter uma descaracterização do personagem. Aliás, né? aliás, eu tenho que falar sobre isso. Agora, como vídeo promocional, eles fizeram uma piada genial referente muito a boa, isso. Muito boa, muito boa. Cara, vai estar no link da postagem, mas essa piada foi genial referente a esses 8 anos de diferença aí que tá... E não tem spoiler. Não, spoiler não tem spoiler, free. Qualquer um pode assistir, mas é muito boa, cara. Eu, quando vi a primeira vez, eu ri muito assistindo aquilo. Um grande fator é que eles muitas vezes não se levam a sério. Eles sabem que são situações absurdas e eles não vão tentar te enfiar esse goela abaixo. Eles vão mostrar, olha, é absurdo e a gente vai manter assim. E a gente não se leva a sério, porque a gente sabe que é absurdo, entendeu? Eu particularmente acho que quando terminar How I Met Your Mother, o Ted, ele vai ser preso por tortura e cárcere privado. Cara, é. Não é possível tu prender os filhos por 8 anos e tu sair livre disso, entendeu? Cara. 9, né? Porque vai incluir o 9º ano agora. muito bom. Esse que vai estar hoje na postagem pra vocês vale muito a pena. É muito legal mesmo. Acho que tem duas coisas pra falar. Depois que acabou Friends em 2004, muitas pessoas, elas ficaram se perguntando qual que seria a série que substituiria Friends pra falar sobre os jovens da atualidade, né? E daí muita gente compara, ficam ainda na dúvida entre How I Met Your Mother e Big Bang Theory. Eu, particularmente, acho que How I Met Your Mother representa mais a nossa geração do que Big Bang Theory. Justamente pelo aquilo que a gente comentou, né? De Big Bang Theory ser muito estereotipado, uhum, né? Muito... E apesar de eu me achar nerd, eu não sou um gênio. Então eu não sou o nerd de Big Bang Theory. Eu me comparo muito mais com o Ted, por exemplo, entendeu? Eu acho que eu sou mais parecida com esse tipo de pessoa. E eu acho que eles estão realmente mais caracterizados com o estilo de vida do jovem da nossa geração. E ali é assim, tipo, eu sou formado em física. E, cara, não sou olha assim. Aí. Sou bem, tipo, não é um cara maluco, tá vendo? Não sou maluco, cara. Não sai eu acho que fazendo um monte de gracinha. A grande diferença do How I Met Your Mother pro Big Bang Theory é o seguinte. No Big Bang Theory, a grande maioria das pessoas ri deles. Enquanto no How I Met Your Mother, você ri com eles, né? Porque... Sim. Sabe uma coisa, assim, que vale a pena ser citada? É que, assim... Os nerds que são representados no Big Bang Theory são nerds na visão de pessoas mais velhas. Uhum. Porque tem aquele conceito de nerd, né? Hoje, não, pode ver que esse pessoal que faz o que escreve How I Met Your Mother, eles estão seguindo a onda, né? Então eles sabem o que é atual e o que não é atual, né? É muito mais difícil você falar, putz, nossa, olha como o Big Bang Theory tá falando de mim. Eu sou esse tipo de pessoa. Não, é um público, tipo, deve ser o quê? 4 pessoas no mundo. Que fala, olha, eu sou exatamente igual o Sheldon, eles... Os 4 gênios lá do MIT. É, então é muito difícil. Enquanto no How I Met Your Mother, eles conseguem ser um pouco mais abrangentes, porque são pessoas que você acredita que são pessoas normais. E tem manias normais, né? Não manias bizarras. Não, mas, ô cabeça, por exemplo, ok, a gente não vai pra um bar especificamente, né? Mas... Pô, a gente senta num lugar pra conversar, sai na sexta depois do trabalho e fica falando dessas bobagens, entendeu? De coisas nerds, de quadrinho, de... Enfim, todas essas coisas que eles às vezes conversam sobre Star Wars, né? Que eles, a grande paixão deles é Star Wars. Uhum. Então, a gente se identifica com aquilo porque é o nosso dia a dia. Nós somos pessoas comuns, nós trabalhamos, nós temos vida social, sim. Mas a gente curte coisas que são consideradas nerds ainda, uhum, né? Sim. É por isso que eu acho que a identificação com How I Met Your Mother é maior. É porque é moderado, é só isso. É bem mais verossímil do que no Big Bang Theory, por exemplo. Obviamente, a gente não é maluco de dizer que How I Met Your Mother tem a mesma relevância de Friends, não, por exemplo. Não. Até porque eu acho que hoje... Mudou tanto a forma como as pessoas assistem TV e tudo mais, que eu acho que é difícil tu ter algo que seja com a mesma relevância de Friends, pelo menos em sitcom. O Friends, ele tomou uma proporção absurda ao ponto dele ser transmitido assim mundialmente. Sei lá, a grande maioria dos países tinham Friends. Eles estavam ganhando salários milionários na 9ª, 10ª temporada, assim, ganhando milhões de dólares por episódio. Era um outro tempo, né? Na verdade, naquela época você tinha menos séries desse tipo e que prengavam as pessoas desse jeito. Hoje você tem muito mais, e não é mais... Infelizmente, hoje é uma coisa que... Eu não vou dizer que tá morrendo, mas já não é mais o tipo de série que tá na moda. Hoje, o que vende muito mais é, por exemplo, você pegar um Walking Dead, você pegar um Game of Thrones, você pegar, sei lá, até um Breaking Bad que tá crescendo. As pessoas querem ver séries de outras coisas, né? Não, mas, ô cabeça, mesmo essas séries, eu creio que elas não têm tanta visibilidade pelo simples fato de que Friends terminou quando a internet ainda tava, tipo, engatinhando. Uhum. Hoje, por mais que as pessoas ainda tenham esse lance de querer assistir quando tá passando, tu não tem mais aquela preocupação de, ah, putz, vou perder o episódio. Se tu perder, tu assiste na internet no outro dia, entendeu? É porque então, tem essa facilidade, né? Então, embora muitas pessoas ainda parem na TV pra assistir na data de estreia por medo de levar spoiler, enfim, tem muitas pessoas que, ah, foda-se, eu vou esperar lançar depois, eu vou ver quando eu puder assistir, entendeu? É um outro conceito, é uma nova forma de ver TV que muda também esses números. É que nem, por exemplo, ninguém nunca vai superar a venda de discos que o Michael Jackson teve. Por quê? Porque hoje as pessoas não compram mais. Não é, entendeu? Mas... É um outro conceito. É difícil comparar. Assim, se você quiser comparar em visibilidade, realmente eu acho que é muito difícil a gente ter algo no nível que foi Friends um dia, entendeu? É muito difícil. Eu acho bem possível. Só pra vocês terem uma ideia, por exemplo, pegando em números, a média de visualizações em milhões de pessoas. A 8ª temporada teve 9.02 milhões, né? Enquanto a última de Friends teve 20.84. É mais que o dobro. entendeu? De pessoas assistindo enquanto tava no ar, né? Isso a gente tá falando do tempo que a temporada saiu na televisão, um ano que ela demora. É muito diferente, né? Mas se a gente quiser comparar em questão de qualidade e de temática, dá pra dizer que é o mais próximo, talvez, que a gente tem hoje, guardadas as devidas proporções. Aliás, existe muita comparação, né, que as pessoas fazem entre Friends e How I Met Your Mother. Eu não vou entrar no mérito de dizer o que é melhor, eu gosto muito de Friends, eu tava assistindo esses tempos. Não, não sei, assim, eu me divirto com as duas. Assim, querendo ou não, eu me identifico hoje mais com How I Met Your Mother porque ela trata de temas atuais, entendeu? Uhum. Então, eu tô na idade... Ok, vai, eu sou um pouco mais nova que os personagens, mas eu me identifico muito mais com o que acontece em How I Met Your Mother do que acontecia em Friends. Mas daí, em questão de qualidade, de ser engraçado ou não, esse mérito eu não vou entrar, eu não tô aqui pra decidir, ah, essa é a melhor série do mundo, não tô aqui pra isso. Eu gosto muito das duas séries. Você tem que analisar com os olhos pra cada uma, levando em consideração diversos fatores. Seja a época que lançou, seja do assunto que ele trata, entendeu? Uhum. Você não pode falar, não, isso é melhor que outra, porque você não tem como criar esse critério. Se for pra você, fala assim, na minha opinião é melhor. É, né? Mas você gosta mais, você tem direito de gostar mais de uma coisa, sim, do que de outra. Ok. Claro. Agora, tecnicamente, você falar categoricamente que, ó, Friends é melhor que How I Met Your Mother, ou How I Met Your Mother é melhor que Friends, não dá. É um conjunto de variáveis. Pode ser que How I Met Your Mother venha no momento em que você tá mais apto pra esse tipo de experiência, ou do que Friends, ou vice-versa, entendeu? É muito difícil você virar e falar que um é melhor que o outro. Não, não dá. Que nem eu falei, pra mim, How I Met Your Mother, ela fala comigo mais com a minha geração mesmo. Mas... cara, eu gosto muito das duas, então foda-se, quem quiser entrar nessa briguinha, entre, eu não vou entrar. Fica nos comentários, aí tá de boa. Deixa nos comentários. Mas existem algumas semelhanças, a começar porque tu tem um grupo de amigos que aparentemente não fazem nada da vida, né? Eles só ficam num bar. Sim. E a mesma coisa acontecia em Friends, com a diferença que em Friends eles estavam numa cafeteria e em How I Met Your Mother eles estão sempre num bar. Eles até fazem piada com, uhum, isso. Tem um episódio que eles resolvem ir numa cafeteria e eles dizem, cara, uma cafeteria nunca vai ser tão legal quanto um bar. Sim, é. Os personagens de Friends são coxinhos de How I Met Your Mother, não. Mais ou menos. Sei lá, né? Sem querer ofender, obviamente. É, quem for coxinha, por favor, não se ofenda aos coxinhas, né? Eu vou dizer que eu não tô entendendo o que vocês estão falando, mas tudo bem. Não, esse termo não é, é aquela do sul. Canadá. Ela não é do Canadá. Eu não sei qual que é o termo no sul. Deixa pra lá, deixa ela de fora. Vamos continuar. Mas assim, existem aquelas diferenças, né? Por exemplo, tem dois personagens no grupo que se casam. Na verdade, a gente depois descobre que vai ser... enfim, não vou falar mais nada, porque a gente vai entrar numa zona de spoiler depois, mais agressiva. Pra quem não quer saber quem é a mãe. Na verdade, a gente não sabe também, tipo, a gente pode falar o nome da atriz, mas até aí... É, da atriz, a gente... É engraçado, né? A gente sabe quem é a gente hoje pelo menos sabe quem é a cara, né? Mas a gente não sabe nem o nome da personagem. Não sabe nada. E provavelmente nunca vai saber, eu acho. Vai ser sempre a Mother. E provavelmente na série vai sempre aparecer ela, por exemplo, falando com a Robin, por exemplo. Prazer, eu sou A. E alguém interrompe, sabe? Ou então eles vão chamar de mãe. Porque, tipo, várias vezes eles chamam os personagens por apelidos quando o Ted tá contando a história. A tia Robin, né? Tio Barney. Pode ser que eles chamem só de mãe mesmo, né? Ué, como tinha a menina lá que era o... nome. Lembra a menina que era Honey? Que todos eles... Oh, Honey. O nome dela era esse. É a Katy Perry, é. Esse era o nome, sim, dela dentro da série. Pode ser que o nome seja só mãe. Tem a blá blá blá. É verdade. A blá blá blá. A blá blá, como que assim. Mas é isso, assim, eu acho que tem coisas, semelhanças, cenas parecidas. Por exemplo, um amigo que casa os dois, né? Uhum. Mas eu acho que isso, cara, que nem eu falei, eu não vou entrar nessa discussão. É. Entre quem quiser. Eu acho que How I Met Your Mother, por mais que tenha semelhanças, ela tem as suas próprias características que tornam ela uma série única. Uhum. Ponto. Eu acho muito que Friends acabou montando um estilo, enquanto How I Met Your Mother teve justamente a obrigação de fugir desse estilo. Então acho que não dá muito pra comparar, que How I Met Your Mother propositadamente foi o diferente, uhum, narrativamente, vou falar assim. É complicado muito comparar. Não, e até aquilo que eu falei, por exemplo, diferentemente de Friends, que querendo ou não, tu não tem um objetivo na história, em How I Met Your Mother tu tem, quer saber quem é a mãe. Tu sabe qual é a história, tu sabe qual é o fim da história, tu sabe o que a história tá te contando, que é saber quem é a mãe. Friends, na verdade, tá falando qualquer coisa, entendeu? Uhum. Do dia a dia das pessoas. Ela realmente não tem uma expectativa do que pode vir pela frente. É, você acaba, tipo, tendo essa semelhança, mas, cara, você tem que analisar com seus olhos, assim, tipo, falar, olha, não, isso aqui, como você falou, tem o objetivo, né, e também tem a questão de ter esse cotidiano contado da forma que atrai o público, cara, por isso que tem muita essa briguinha dizendo, ah, um é melhor que o outro, mas, cara, isso é uma longa discussão. Que não vale a pena, assim, acho que o importante é você ver as duas e escolher aquela que gosta mais. Se você gostar das duas, melhor, cara, seja feliz, né? Cara, tu não vai ser triste por gostar das duas, vai se divertir bastante até gostar. Exatamente. Se você virar pra mim e falar que gosta de Vampire Diaries, aí sim a gente vai ficar triste. Aí tem motivo pra gente ficar triste. Mas, cara, ainda assim, faz aquilo que te deixa feliz. Hi. I'm Ted Mosby. And exactly 45 days from now, you and I are gonna meet. And we're gonna fall in love. And we're gonna get married, and we're gonna have two kids. And we're gonna love them and each other so much. All that is 45 days away. But I'm here now, I guess, because I want this extra 45 days. With you, I want each one of them. And if I can't have them, I'll take the 45 seconds before your boyfriend shows up and punches me in the face. Because I love you. I'm always gonna love you. Till the end of my days. And beyond. Pessoal, a gente vai falar um pouco sobre a mãe, ok? Se você não quer saber sobre a mãe, ou como eles conhecem a mãe, ou alguns spoilers que a gente vai dar sobre o final da oitava série e as expectativas pra nona temporada, por favor, não escutem a partir daqui, é a sua, ok? Por sua conta e eu risco. Eu acho que a gente já deu informação suficiente pra você se interessar ou não pela série. Aqui vai ser realmente... A gente vai falar um pouco sobre as nossas expectativas sobre a nona temporada, falar um pouco sobre a mãe, o que, que a gente achou dessa atriz, o que a gente achou da forma como ela apareceu, enfim. Então é isso, se tu não quer conhecer, tchau, tchau. Apesar que eu vou dizer sinceramente, eu não sei se é tão triste assim tu levar spoiler de How I Met Your Mother. O Panda, por exemplo, sabe, viu tudo. Três episódios no início e assistiu o último episódio da oitava temporada comigo. Tem agora, um outro spoiler que é mais pesado, que não envolve a mãe, por exemplo, que ele é mais significativo, sim, pro desenrolar da história do que de quem é a mãe. Sim, com certeza. Não, olha, eu vou discordar porque eu vou dizer que sim, porque quando saiu a atriz, e eu postei essa no Supernova, eu postei uma imagem na página da atriz. A galera ficou maluco. Não, teve um que falou que eu arruinei a vida dele. Estragou toda a experiência. Não. Eu ouvi o podcast que vocês gravaram tudo falando sobre isso. Eu até ia te perguntar, cara. É muito bizarro. O cara nunca mais assim, vai ser feliz, velho, na vida dele. Nossa, obrigado por estragar a minha vida. Mas eu vou dizer, eu tive um delay, acho que de um dia, entre o último episódio e o que eu fui assistir, e eu evitei fortemente entrar em site e coisa que me mostrasse o rosto da mãe, que eu queria ver a cena, entendeu? Mas se eu visse também, eu não ia dizer, pô, arruinou minha vida, né? Não é como uma amiga minha que pegou e me contou que o Dumbledore morria. Olha aí, spoiler pra galera, de graça. Se você não leu Harry Potter, tomou na cara, assim, sem mais nem menos. Sem mais nem menos. Eu próprio peguei, quando eu entrei no Facebook naquele dia, eu próprio peguei, porque a curta página do How I Met Your Mother, os caras postaram logo no começo do dia. Então eu peguei. É. E, tipo, eu achei que... Cara, se a própria CBS divulgou, foda-se. Exato. E era só, tipo, é só o rosto da atriz, sabe? Não, é uma coisa que ele tivesse anunciado oficialmente. Essa fulana vai ser a mãe. Era o mesmo nível de spoiler, mas, né, beleza. Eu, particularmente, o que eu gostei na cena não é nem o fato de ver o rosto dela, mas sim o como a cena foi construída. Né? Isso que eu achei interessante. Bom, agora que você já sabe, se você quer escutar essa parte é por conta e risco, a gente vai falar spoilers e expectativas pra nona temporada, gente. I listen to the wind of my soul. Bom, os últimos segundos do último último episódio da 8ª temporada, a gente finalmente viu o rosto da mãe, né? A atriz que vai fazer o papel da mãe, que é a Kristen Milioti. Agora vamos a algumas coisas. Ao longo das 8 temporadas de How I Met Your Mother, a gente já tinha algumas pequenas informações sobre ela, né? Pequenos detalhes, algumas vezes o Ted e ela, às vezes, meio que se cruzavam no caminho, mas de fato não se conheciam. E eu gostei dessa forma de construir a história, né? Porque às vezes a gente cruza mesmo com as pessoas e na hora a gente não se dá conta. Por exemplo, o Panda e o Kiba, que eles pegavam o ônibus junto, mas eles não se conheciam, e depois eles juntaram esse fato. Ou o Panda que encontrou o Jin no Anime Friends, e coisas desse tipo, entendeu? A gente, às vezes, cruza com as pessoas, mas só se dá conta depois. Isso é muito não, legal. E pro contexto da série, que era a ideia de que a pessoa está lá fora e ela sempre esteve aí, esse é o exemplo máximo. Porque ele já praticamente cruza com ela 2 ou 3 vezes durante a série, e, cara, realmente, ela sempre esteve ali. Eu acho que de cruzar de fato foram 3 vezes. A primeira naquela festa de St. Patrick's que o Ted é forçado aí e ela tava. A segunda é quando ele vai na casa da namorada dele, que é colega de quarto da mãe. E a terceira naquela, na verdade a segunda é na aula, né? Que o Ted ele vira professor e ele, no primeiro dia que ele vai dar aula, ele se perde e vai parar numa sala de economia e ele começa a dar aula de arquitetura dele pros caras que, tipo, cara, que é esse babaca aqui dando aula pra gente? Esse episódio, né? É muito tipo, bom. Whatever. E a mãe dele tá lá nessa turma e ele não sabe. E daí a terceira vez que eles se encontram é quando o Ted tá namorando essa menina que é colega de quarto dele e ela tá lá na casa. Uhum. Ele vê só o tornozelo, né? Cindy. Tem uma parada. Eu lembro, acho que ela é Cindy, depois ela aparece no futuro, mostrando que ela era lésbica, né? Exato. Na verdade, a mãe dele só vai tocar no casamento do Barney e da Robin por causa dela. Porque o Ted tá lá desesperado, faltava poucos dias pro casamento, e a banda tinha cancelado. Uhum. E ele, putz, foi ele que sugeriu a banda e não tem banda. E daí ele conversando com essa ex-namorada que virou lésbica, ele fala, putz, a gente precisa de uma banda. E ele fala, ó, minha amiga lá, aquela, ela toca no uma banda de casamento. Quem sabe eu falo com ela, né? E aí que ele fecha com ela, né? E se você não assistiu e tava escutando até agora, agora você sabe que a Robin e o Barney casam. Spoiler na sua cara mais uma vez. Desculpa. Desculpa. Quer dizer, calma. Calma que o casamento ainda não aconteceu. Eu fiquei muito bolado com isso. Eu tinha certeza que ia acontecer. Certeza. Fiquei muito bolado. Sabe, pra mim, eu acho que é na primeira temporada, se eu não me engano, que tem uma noite que a Robin e o Barney, eles saem juntos. E que o Barney fala que ela é o bro deles, sabe? É, que ela vem de terno. Ele fala, you suit up! Porque eles vão jogar laser tag, fazem tudo. Eu, particularmente, nesse episódio, eu já olhei pros dois. Cara, eles formam um casal muito perfeito. Eu, pra mim, naquele episódio, eu já imaginava... Eu não esperava, de fato, que eles fossem transformar os dois no casal. Mas, pra mim, aquele episódio mostrou como os dois combinavam, né? Eles são parecidos. Eles têm um estilo de vida parecido. Eu concordo. Eu também. Na verdade, até eles ficarem juntos, eu não tinha pensado. E na hora, eu falei, caramba, não é que fica bom, sabe? Você fala, caramba, olha só. Eles ficam bem juntos. Cara, de uma maneira legal a química deles. É. Até tem essa parada das temporadas, né? Tem a temporada praticamente que eles ficam juntos, depois eles separam. E depois, quem que meio que corre atrás pra onde tá hoje é o Barney mesmo, né? Que ele fica dando aquelas dicas, assim, que ele tá afim dela de novo ainda. Cara, eu só vou dizer um negócio. O Ted pode ser o romântico, mas o Barney protagonizou a cena mais romântica de toda a How I Met Your Mother, que foi o pedido de casamento que ele fez pra Robin, cara. Que foda foi aquele pedido de casamento. Assim, ó, eu como mulher, Panda, se tu estiver escutando, por favor, eu quero um pedido de casamento nesse cobrou, nível. Cobrou e criou expectativa. Agora, Panda, já era. Tudo a menos que isso vai ser frustrante. Vai ser aquele, assim, 50 anos de casado, aí vai estar assim, ô, Panda, você não lembra. Você não fez daquele jeito que eu pedi. Mas eu ainda gosto mais do da mágica, quando ele pede a Queen, namorou a stripper. É. Aquele da mágica é fantástico, cara. Que muito o bom. O contexto é muito bom, ver a caixa e explode. E aí é que tá, o Barney, que não é o romântico, fez esses pedidos geniais, entendeu? É, porque, cara, é assim, ó. Meio que a pessoa pensa que na série ele vai ser só esse cara cafajeste pronto. Mas, cara, ele vai transformando o personagem dele, é genial, genial. Genial. Barney Stinson, o melhor personagem de How I Met Your Mother, deveria ser ele. Acho que se ele fosse o protagonista, não seria tão legal assim. Ia ser aquela abertura daquele episódio que ele canta, que ele faz a abertura Sim, com ele. Muito bom. Que é só ele cantando e fotos dele. Esse mesmo episódio que o Cabeça falou é o episódio que ele fica falando: eu sou o novo líder da gangue, né? O novo líder da gangue, é. Que aí tem a stripper, que é igual a Lily russa, e o outro cara lá, que é o novo Marshall e a nova Lily. Os doppelgangers, né? Eles acreditam sempre que tu vai ter um doppelganger na sua vida, né? O melhor é o Marshall de bigode. Olha. Com certeza. Muito bom, muito bom. The unicorns who will cut our hair when we're gone? That's my roommate. World's End by T.C. Boyle? That's a birthday gift from my roommate. You play bass? Seriously, ask my friends. I always say my ideal woman does not play bass because this is clearly your roommate. Mas, voltando um pouco à história da mãe, né? Além desses quase encontros que eles têm, eu acho que uma referência que é muito marcante, e até o que gera a identificação com a gente no último episódio, de saber que aquela atriz que apareceu é a mãe, é o guarda-chuva amarelo. Uhum. Tanto que, quando termina esse episódio e tem o crédito, ela aparece como a garota do guarda-chuva amarelo. Não diz que ela é a mãe. Sim. Só que tu já sabe que é a mãe, entendeu? Por causa do guarda-chuva amarelo. Que, acho que a primeira vez que tem um contato é naquela festa, né, de St. Patrick's, o Ted ele pega o guarda-chuva que ele encontra. É porque dá uma confusão do caramba, assim, naquele episódio lá, que praticamente ele tem que voltar lá pra buscar o celular dele e... Tá chovendo, e, né? Que o celular... Bem nesse episódio, o celular dele tá ligando pela bunda, lembra? Tipo, ah, ele tá no bolso, pocket ele call tá ele tá fazendo, é verdade. É. E é muito legal porque ele volta lá naquela festa e o único guarda-chuva que tem lá é o amarelo, né? Esse guarda-chuva é engraçado porque daí ele volta, né? Sim. Pras mãos da mãe quando ele namora aquela colega de quarto dela, né? E ele esquece o guarda-chuva lá na casa dela. Tem algumas referências, então, volta e meia tu vê aquele guarda-chuva amarelo em algum lugar, então tu já sabe o que que isso significa. Até tem um episódio, assim, que parece que tá bem triste a situação do Ted, e no final do episódio, não, tipo, tudo vai ficar melhor. Aí eles colocam um monte de pessoa com um monte de guarda-chuva amarelo, é muito legal essa sacada dele. Ele tem uma brincadeira, ele diz que tem um episódio que tá todo mundo de guarda-chuva preto e ele sai com o guarda-chuva amarelo, que eu acho que é a ideia dele ser o cara diferente, dele ser aquele ponto, na verdade aquela brincadeira de ter um ponto no meio das pessoas, da multidão, que é a sua pessoa certa, e esse episódio, na verdade, que é o inverso, onde tá todo mundo de guarda-chuva amarelo e ele abre o preto, quer dizer, na verdade, ele tá numa situação triste, mas quer dizer, a possibilidade, a felicidade dele que seria o guarda-chuva amarelo, pode estar em qualquer pessoa ali. Né, eles fazem essa brincadeira e é muito legal. Aliás, na oitava temporada, né, quando tu tem aquele momento que o Ted, ele tá sozinho, e ele se dá conta de que ele tá sozinho, tipo, não tem ninguém com ele. Porque, querendo ou não, o Marshall e o Leon vão se mudar pra Roma. Na verdade, ou não, porque o Marshall vai virar juiz. Ou não, né, agora, mas enfim, em teoria, eles vão se mudar pra Roma, e o Barney e a Robin vão se casar, e o Ted, ele tá ali sozinho, mas daí tem aquela cena que, tipo, como se ele fosse correndo lá na casa da mulher dele, né, futura esposa, dizendo, daqui a 45 dias a gente vai se encontrar. Cara, aquela cena primeiro me deixou muito triste, por ele estar sozinho, entendeu? Porque apesar de realmente armado ser um sitcom, ele volta e meia tem algumas cenas que são tristes. Você fica muito de cara, fica, caraca, deixa eu pensar minha vida aqui, Jorge. Eu achei genial aquilo dele, daqui a 45 dias nós estaremos nos encontrando, sabe? Pra mim foi muito forte. E sabe o que é um outro fator? O Ted teve essas várias oportunidades, né, de encontrar a mãe. Mas aí vem algo, se ele talvez tivesse encontrado antes, e acho que ele até menciona isso, talvez eles não tivessem ficado juntos, porque o Ted era meio idiota, era meio imaturo na época, não teria dado certo. Não, e até a relação, por exemplo, com a Estela lá, que era casada lá e que virou um dos melhores episódios depois no futuro lá do filme do Ted lá. Não, mas o que eu acho legal é que a série também fala muito disso, de que tudo tem o tempo certo. Tu não pode forçar uma situação. As coisas vão acontecer quando elas têm que acontecer, entendeu? Então, tu não pode criar uma expectativa, ah, que triste, não estou encontrando o amor da minha vida. Porque se for pra acontecer, vai acontecer no tempo certo, entendeu? Quando tem que acontecer. Eles fazem toda vez um questionamento sobre destino, né? Sobre será que o destino existe e você tem que esperar? Ou será que você tem que mexer os seus pauzinhos em nome do destino? Ou são os dois, né? E eles fazem justamente essa brincadeira aí do destino, colocando um personagem que acredita fielmente nessa parada, que é praticamente o Ted. Isso. E uma, né, que é a Robin, que não bota fé nenhuma nessa parada. E lá no final da oitava temporada, você tem essa inversão no penúltimo episódio, sim, né? Você tem a total inversão dele falando que não, na verdade você não pode esperar o destino, e ela falando não, na verdade o destino é o universo falando isso pra mim. É muito legal, porque na verdade você mostra que as pessoas, elas são inseguras, elas não sabem. Ele até tem um episódio que ele se questiona, como que ele vai ter certeza de que ele vai encontrar a mulher certa, né? Ele não sabe, ele vai ter que acreditar nisso e ele vai ter que esperar. Não, e é muito irônico porque tu vê o Barney casando Sim. e o Ted solteiro. O Ted que sempre quis casar solteiro ainda, né? E o Barney e a Robin que não não queriam casar e nunca quiseram esse tipo de vida indo casar. É muito irônico, né? Mas é aquilo, eu acho que cada coisa tem o seu momento certo. Pra gente falar, por exemplo, apesar de todas as situações, a gente vê no final da oitava temporada que o Ted, ele ainda é muito apaixonado pela Robin, né? Até porque eu acho que ele sempre no fundo, justamente pela promessa que eles fizeram de que se até os 40 anos eles não tivessem casado com ninguém, eles iam se casar. Aí vem o Barney e fala, faz a brincadeira dos 39 anos com ela. Mas enfim, eu acho que isso fez com que ele, no fundo, nunca se largasse de mão dela, né? Ele sempre acreditou que no fundo eles iam ficar juntos por causa dessa promessa e que mais cedo ou mais tarde eles iam acabar se casando. Mas na verdade não é isso. E eu acho, a Robin, pra ele, é aquela que é quase aquilo que ele sonha. Sim. Ele fica, e a mãe tipo, vai quase. Ser, de fato, a que é o tesouro da vida dele inteira, que é aquela palavra mega gigante em alemão que a gente não vai falar. A gente falar, vai colocar uma imagem pra vocês tentarem ler, quem sabe. Eu não sei, será que o Sage que fala alemão consegue ler essa bagaça? Porque, cara, tem muita consoante, sério, tem muita consoante. Você vai ter medo de colocar no translate e fazer aquele pitbox. Mas existe. Eu já coloquei. Eu não consigo pronunciar, mas ela existe mesmo no translate. Lebenslangerschins. Puta que pariu, não dá. Muito difícil. Enfim, a tradução em alemão é o tesouro do destino ao longo da vida. É legal essa ideia, né, de que tu, às vezes, tu quer uma coisa, mas que não é exatamente aquilo que é pra ti. Se tu tem algo que é pra ti, vai vir, entendeu? Essa é a ideia legal. E é interessante que, justamente no final da oitava temporada, é quando o Ted já desistiu, né? É quando ele desistiu. Ele realmente é o casamento, é o último momento dele em Nova York. Depois ele vai, não se lembra, pra Chicago ou pra alguma coisa do tipo. E é justamente quando ele acaba que a Robin foi o peso que fez ele mudar durante toda a série. E é justamente quando ele deixa ela que ele encontra a mãe no casamento. Justamente no casamento. No momento que ele tá pronto. E é engraçado porque quando a Victoria, ela cobra isso dele, que ele ia ter que se desligar da Robin, ele fala que é um absurdo, e eu achava que era um absurdo dela na época. Mas você vê que não, que ela tava certa. Ele não ia conseguir, naquele relacionamento, abrir mão dela desse jeito se ele não tivesse passado por tudo isso, entendeu? Eu acho isso muito, muito interessante, inteligente, e é uma coisa que eu não tinha visto, né? How I Met Your Mother, ele traz pra você algumas reflexões, ele traz alguns problemas que uma série de comédia tenta fugir muitas vezes, com medo de talvez perder aquele público que tá esperando uma galhofada maior. Sabe um exemplo, assim, que não é tão relacionado com isso? Mas é a própria morte do pai do Marshall. Sim. Cara, aquela cena da morte do pai do Marshall é muito triste, entendeu? Pra um seriado de comédia, não é tão comum tu ver uma cena tão triste quanto aquela, e tão bem construída. Ela não é um drama tão forçado, ela é um drama bem construído, entendeu? Tu realmente fica muito triste naquilo e tu não sabe como agir. Eu passei praticamente pro meu cunhado pra assistir, né? Aí ele falou, nossa, essa parte é muito foda. Tipo, você não tem reação, você fica, tipo, junto com a galera, você fica, como assim? Como aconteceu isso? E ele, além de tudo, era aquele que tinha a relação mais forte com o pai dele. Ele era realmente muito ligado à questão do pai dele ser o herói, de ser a pessoa que ele queria ser. Ele praticamente era o que mais tinha ligação com a família fora do grupo, né? Tipo... Não, ele com certeza é o que tem a ligação familiar tradicional. Porque o Barney, por exemplo, ele ama muito a mãe dele, mas ele só tem a mãe. O pai dele abandonou ele, né? Tanto que ele fala que o meu pai é a minha mãe, né? A Robin tem aquela relação estranha com a família. A mãe da Robin nunca apareceu. Talvez, até li algumas coisas dizendo que talvez a mãe da Robin apareça, né, agora nessa nona temporada, no casamento. A Lily também tem uma relação super confusa com a família. O Ted nem se fala, os pais não conversam com Nossa, ele, né? Bizarro. É, justamente o único que teria a morte de um pai que sofreria era justamente o Marshall. E até um pouco de combustível pros outros. Os outros todos têm problemas com pais e é o combustível pra eles começarem a consertar esse tipo de coisa, né? Essa Isso. relação. Não, e esse episódio ele foi muito bem construído. Porque vocês lembram que ele tem um contador de horas? Exato. Cara, é sensacional esse episódio. Eu nunca esperaria um episódio assim com uma carga dramática tão grande em um seriado como How I Met Your Mother. Sendo bem sincero, é não foda, esperaria. Porque você começa a perceber, em algum momento você começa a perceber que tá decaindo. Você não vê no começo que tá tipo 50, 48, 49, 48. E no meio do episódio você começa a perceber aquilo. Você fica, caramba, o que vai acontecer no zero? E aí eles jogam aquela bomba, que é a maior bomba da série. Só perde depois, sim, sei lá, pra quando a Robin descobre que não pode ter filho. Então é realmente, tipo, bum! É, essa é outra cena pesada. Esse episódio que você descobre que ela não pode ter filho é sensacional, assim, é arrepiante, cara, porque no final ela é de uma tristeza e de um ponto de reflexão, sabe, que eu nunca tinha visto, assim, eu nunca tinha visto em uma série que se propunha a ter essa comédia, até muitas vezes pastelão, vamos colocar assim, pelo Barney, pela situação toda, eu nunca tinha visto isso acontecer. Uma coisa é tu, eu não quero ter filhos, outra coisa é alguém te dizer, tu não pode ter filhos, é uma notícia muito pesada pra alguém. E são temas que são, não seriam tratados se eles não quisessem realmente trazer uma seriedade bem maior pra série. Eles poderiam passar por cima disso sem problemas, entendeu? Mas foi uma escolha de roteiro e de trazer isso pro público. E aquilo que a gente conversou, né? Que, por exemplo, que How I Met Your Mother tem essa característica da gente se identificar muito mais com as coisas que acontecem, né? Ela traz mais pro nosso dia a dia, diferente de, por exemplo, Big Bang Theory, que a gente já citou. Essas situações são situações do dia a dia das pessoas, entendeu? Tu nunca tá 100% feliz. Acontecem coisas tristes na vida e eles não fugiram disso. É, e não é só o tema, é também como eles, como aquela coisa deles fugirem da mesmice. Essa cena dela descobrindo que não pode ter filho é foda, eu acho que é essa palavra certa. Porque justamente ela contando a história pros filhos e ela fala assim, e porque vocês dois não existem? Isso é muito foda. Não é só o que eles dizem, mas como eles dizem também. E eles se preocupam muito com isso. Não só o que e como. Hey, I don't want to draw focus from the wedding, so don't tell anyone about Chicago. It's a major city with a bunch of sports teams and some pretty good pizza. I think people know about Chicago. What time do you leave on Monday? Early. Gonna have to head back to the city Sunday night. How are you gonna get back? Guess I'll take the train. Agora, a nona temporada, né, ela vai ser um pouco diferente das temporadas anteriores, né? Primeiro, o Cabeça, ele acabou de ver o último episódio da oitava temporada e ele está em estado de choque, né? Tava em crise, porque eles não fecham a merda nenhuma, não. Cara, deixa tudo aberto. Normalmente eles fecham, eles deixam algo fechado, mas algo aberto ao mesmo tempo. Nesse momento, cara, eles deixaram tudo aberto. Tudo. Assim. Isso que eu achei legal, porque tem muita coisa e muita história pra contar. E talvez por isso que a forma que eles escolheram de narrativa não vai ser tão ruim. Uhum. Porque é muita coisa pra acontecer. Oh. Primeiro, a Lily, a gente comentou, né, que ela sempre quis ser uma artista e trabalhar com arte. E ela recebeu uma proposta do capitão de trabalhar com compra e venda de arte e tudo mais. E ela recebeu uma proposta de passar um ano na Itália, em Roma, justamente cuidando disso, de arte. E ela aceitou e o Marshall, em teoria, como a gente disse antes, ele vai junto. Exato. Nesse meio tempo, o Marshall recebeu a proposta de trabalhar como juiz em Nova York, justamente o sonho dele, porque ele poderia literalmente agora decidir ações ambientais e outros tipos de ações também. E ele disse sim. Ele já confirmou que vai. Agora ele só precisa ver com a Lily, ou como ele vai dizer pra Lily, ou se ele vai dizer não depois. E o grande problema é que eles têm um filho, né? Se dissesse que são só os dois caras separados um ano, mas não, eles têm um filho pequeno. Isso acontece também bem no momento que ele tá na casa dos familiares, né? Que é praticamente, tipo, já tá considerando que ele vai viajar e de repente ele, não, vou mudar de ideia, assim, por causa dessa proposta que ele recebe, né? E aí, eu acho que vai vir, talvez, um dos grandes dramas dessa, ou conflitos dessa última temporada, porque é o seguinte, se eles ficarem e o Marshall realmente se tornar um juiz, a Lily vai abrir mais uma vez a mão do sonho dela, de ser feliz e de se satisfazer do ponto de vista de trabalho, né? De fazer o que ela sempre sonhou em fazer. Em compensação, pro Marshall também é foda, porque é o sonho da vida dele ali, né? Alguém vai abrir mão, alguma coisa vai acontecer, entendeu? Alguma merda vai acontecer. Esse é o ponto. E a gente não tem nem ideia. Então, esse é um dos pontos. Esse é o ponto Marshall e Lily da nona temporada. Agora, a gente tem o casamento em si. Na oitava temporada, eu acho que na sétima, se eu não me engano, eles também já mostraram algumas coisas do casamento. O Barney surtando por causa da gravata, né? Por causa da gravata. E a própria Robin também surtando, né? Com algumas coisas. Então, a gente vai ver se esse casamento, no fundo, vai dar certo ou e não. E ele até fala, alguém vai arruinar esse casamento, né? Tipo, alguma coisa vai acontecer nesse casamento. Um outro fator é o Ted. A gente comentou, né, que o Ted, ele tá realmente triste, né? Primeiro porque a Lily e o Marshall, em teoria, vão pra Roma. A gente ainda não sabe o que vai ser disso. Teve sempre a convivência deles no apartamento, ou estando sempre junto em bar. Né? Isso. O Ted, ele decidiu ir pra Chicago, porque ele não vai conseguir mais, pelo menos ele acha que ele não consegue conviver com o Barney e com a Robin. Ele não conseguiria fingir que ele tá feliz com aquela situação, né? E daí tem essa questão dele ir pra Chicago e o lance do Something Old, né? A Robin, ela tinha escondido um colar no Central Park, que ia ser o Something Old dela, né? Porque nos Estados Unidos eles têm algumas tradições de que a pessoa, a noiva, quando vai casar, tem que ter algo azul, algo emprestado, algo novo e algo velho. E o Something Old era um colar da avó dela que ela enterrou no Central Park. e que quando ela foi desenterrar, ela não encontrou a escolar, e ela ligou pro Ted, enfim, pediu ajuda pra ele, o Barney não pôde ir, na verdade, o Ted foi. Particularmente, eu não aguento mais a forçação de barra que eles fazem entre o Ted e a Robin, é sinceramente. É pesado. Eu cansei já um pouco disso, assim. Mas, e o Ted, depois, no último episódio, ele descobre que ele tá com esse colar. Não vou contar a cena, porque é muito engraçada, só vou dizer, ponha na minha bunda, vamos esconder na minha bunda. Mas, enfim, ele encontra o colar e ele tá com esse colar pra entregar pra Robin no casamento dela. Aliás, já na promo, a gente já vê que parece que ele vai entregar um pacote pra ela, parece que é um presente, uma coisa assim, eu acho que é o colar. E a Lily vem correndo e impede, então. Isso, exatamente, tem essa cena. Por último, o episódio acaba mostrando a Mother, né? Ou pelo menos a atriz, que é a garota do guarda-chuva amarelo. É muita coisa, e segundo os produtores, a nona temporada ela vai se passar nos dois dias do casamento, no final de semana do casamento. O que eu li é que todos os outros personagens vão conhecer a mãe antes do Ted. Isso. Eles já falaram que todas as personagens vão conhecer antes do Ted, e o Ted vai ser o último a conhecer. Ela vai estar durante toda a temporada, né? E eles falaram que ela vai ser uma temporada tão diferente que ela não vai se confundir com o resto. Sabe quando você pega uma série e você não sabe dizer da onde tá sendo esse episódio? De qual temporada, sei lá, você pega um Big Bang Theory e fala, puta, mas isso é da quarta temporada, da terceira? E eles falam que esse você não vai ter como ter dúvida. Talvez pela estrutura que os episódios vão ter e pelo contexto, você vai sempre se lembrar que aquele episódio é da última temporada. E até aí, porque eu acho que eles tinham dito uma vez que tinham pensado em um spin-off, que seria How I Met Your Father, que seria a mãe contando pros filhos a mesma história, só que do ponto de vista dela. Eu imagino que a nona temporada seja isso. Seria ela contando, porque ela vai conhecer todo mundo primeiro. Então acho que cada episódio ela, por exemplo, ela contando como ela conheceu a Lily, depois como ela conheceu a Robin, depois como ela conheceu o fulano, o Beltrano. E eu acho que daí no final, ou pelo menos eles vão dividir um pouco, vai ser alguns episódios dela contando, alguns episódios do Ted contando. Eu imagino que seria um pouco disso que eles estavam querendo dizer. Eu também já li entrevistas deles dizendo que eles vão botar muitas coisas, assim, tipo, muitos flash forwards, quer dizer, coisas que foram depois do casamento misturado, como eles já fazem. Aliás, a pergunta é que não quero calar. O que vocês acharam da atriz que vai fazer a mãe? Olha, eu gostei. Eu achei da hora. Gostei bastante. Eu particularmente, assim, eu achei que ela combina com o Ted, entendeu? Ela tem aquele olhar mais, assim, tipo, mais encantador, né? Aliás, ela foi, entre aspas, descoberta pelos produtores porque ela faz uma peça de teatro em Broadway, onde ela toca aquele violãozinho pequeno, que o nome dele em ukulele? Inglês é ukulele, ukulele, uma coisa assim. É, acho que é ukulele, eu acho. Tem um vídeo do New York Times, na internet, procurem o nome dela, Christian Migliotti, ukulele. E, cara, ela é muito, sabe, exatamente isso que eles estão dizendo, ela é muito apaixonável, essa é a palavra certa. Outras curiosidades, né, porque a seleção dela foi meio segredo, né? Ela, quando foi convidada pra fazer o teste, não disseram pra ela pra que ela ia fazer o teste, era só pra fazer uma personagem. Ela desconfiou um pouco, porque ninguém quis dizer o que era a personagem que ela ia fazer o teste. Quando gravaram essa cena final da oitava temporada, os figurantes, eles são todos da produção, não tem ninguém de fora, porque eles não queriam realmente espalhar, porque, pô, esse é o maior segredo da história. O rosto dela, querendo ou não, é o maior segredo de How I Met Your Mother. Então, eles não queriam que isso se espalhasse. Eles queriam fazer realmente manter o segredo e só ser revelado quando saísse o último episódio. O que eu quero é que eles realmente me convençam pela atuação e pela personalidade dela que ela é a certa, entendeu? Eu quero terminar Sim. com a certeza de falando, cara, não podia ser outra, entendeu? Hi, one ticket to Far Hampton, please. Acho que pra encerrar, eu queria saber de vocês, o que fez, acho que talvez vocês gostarem de How I Met Your Mother, e por que vocês acham que as pessoas deveriam assistir How I Met Your Mother? É uma pergunta bem difícil não, mas é uma pergunta assim que, tipo, faz você pensar, e é justamente essa questão que eu principalmente me identifico muito com a série, que faz você pensar muito no seu dia a dia, no que vai acontecer no futuro, por muitas questões que a série aborda, entendeu? Então você fica pensando, nossa, a decisão que esse personagem tomou, eu podia tomar, então aconteceu muita coisa parecida com o que aconteceu com ele, então você acaba meio que vinculando o que tá acontecendo atualmente com você hoje, ou o que já aconteceu, ou o que você quer que aconteça com o que acontece na série. Eu acho que primeiro, o que me fez assistir a série, inicialmente, sendo sincero, é que ela é uma série engraçada. Fui eu! Também. Fui eu! Mas eu, não foi você que me fez continuar. Eu fiz todo mundo do Projeto X assistir How I Met Your Mother. Foi por minha culpa. A Tim Tanlock, por culpa, né? Do seu irmão por tabela, né? É, por culpa do meu irmão. Mas por assim, tabela. Inicialmente, até a estrutura que a série tem, ela é engraçada, né? Ela tem piadas boas, ela tem bons personagens, como a gente falou, o Barney é sensacional. Ela funciona como uma sitcom de comédia. Com a evolução das temporadas, ela vai te trazendo assuntos mais sérios, porque você já tá preso naquilo. Então, ele vai te trazer alguns questionamentos que eu nunca tinha visto e não imaginava pegar numa série de comédia. Como você fala sobre futuro, você fala sobre carreira, você tá falando sobre relacionamento, você tá falando sobre passado, sobre nostalgia. Então você se pergunta, porque tem um episódio que é fantástico, que eles pensam em como eles se imaginavam daqui a 3 anos, que é o episódio que eles assistem Star Wars. Então, quer dizer, você sempre se imagina daqui a 3 anos, talvez muito melhor do que você realmente vai estar, entendeu? Porque você sempre tá esperando uma mudança muito grande na muito sua vida. Mesmo. Não, esse episódio é fantástico, né? Então você acha, pô, eu vou ser rico, eu vou não sei o que, eu vou casar com não sei quem, e a vida não é assim. Você não consegue planejar a sua vida. Tem muitos questionamentos. A questão profissional, tanto a questão da Lily, dela não conseguir se realizar profissionalmente em nome da família, em nome do marido, quanto o Marshall, que busca um ideal, ele quer fazer a diferença, mas ele não consegue. Não porque ele não é bom o suficiente, mas porque é difícil o que ele tá querendo. Ô cabeça, todos têm uma questão profissional forte, exceto o Barney, obviamente, né? O Barney, sim, não. Mas o Ted, por exemplo, que o sonho dele era ser arquiteto, por muito tempo ele relutou em ser professor e depois ele descobriu, quando ele precisou ser professor, né, que ele ficou desempregado e daí ele ia ter essa oportunidade, ele descobriu que ele adorava ser professor. Uhum. E às vezes é isso, às vezes tu vai por um caminho que não é exatamente aquele caminho que tu quer e tu descobre que tu nasceu pra, exato, aquilo. E muitas vezes você vê que a realização profissional não vai trazer a felicidade. Ele, acho que, não me engano, eu não sei se é a Robin ou ele, que fala, poxa, eu tô bem na minha carreira, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas eu não tô feliz, sabe? Não é isso ainda, eu quero alguma coisa mais. Acho que é ele, que fala, né? Eu construí um prédio, sim, alguma coisa assim. É muito interessante. Eu acho que essa visão sobre a vida, muitas vezes, sem precisar de uma piada pra quebrar o clima, ela te mostrar realmente que a vida é difícil, trazer problemas que nós temos e que nós vamos ter, foi o que me segurou até ali e é o diferencial. Então eu acho que, assim, a pessoa, pra ela realmente curtir, ela tem que estar disposta a isso, entendeu? Ela não pode ir assistindo querendo só piada uma atrás da outra. Na verdade, é muito mais sobre evolução, é sobre crescimento. É sobre o ser humano, assim. Eu acho que é isso o diferencial e por isso que todo mundo tem que assistir. No meu caso, eu ia dizer justamente o que o Cabeça acabou de falar. Eu vou então fugir um pouco disso. Eu vou dizer que eu gosto muito de How I Met Your Mother, justamente. Eu sou um cara que gosta de ver as coisas, não só o que é, o que eles mostram, mas como. Então, como eles contam, que recursos usam e como fogem de problemas, esse tipo de coisa. Não dentro da série, fora dela. Então eu acho que eu gosto muito disso em How I Met Your Mother. Como eles bolaram um esquema que fugisse da mesmice e depois eles viram que o que eles fizeram virou mesmice deles e como eles fugiam disso depois e como eles criavam novas formas de fazer aquilo e como eles eram criativos nesse sentido e também como eles mergulharam na mitologia que eles criaram, entendeu? Então, por exemplo, eles mostravam um abacaxi, depois o abacaxi tinha motivos pra estar ali. A gente gravou esse podcast inteiro e não falou do abacaxi, é verdade. Que esse vai ser o maior mistério. Não, desculpa, eu falei que a mãe era o maior mistério. Não, a mãe não é o maior mistério. É o abacaxi. Eu quero saber de cargas d'água de onde veio aquela porcaria daquele abacaxi. Esse é o maior mistério. Vai se explicar, vai se explicar. Eu espero que sim. Todos esperamos. Ah, depois tem, por exemplo, o Jinx, que é aquela maldição do Jinx. Maldição, muito bom. E tem muito bom. A maconha, o sanduíche. Então, é uma maneira como eles mergulham e abraçam aquela mitologia. E também a maneira como eles trabalham isso com o público. Por exemplo, o Bro Code, existe o Brocode, você pode comprar, e existem os sites que eles criam, sabe, o Marshall cria um site por causa do dia que ele passou com os amigos, e você pode visitar o site, você pode visitar o site da aposta, do contador, o blog do Barney. O blog do Barney existe, e o Barney durante a série fica falando toda hora, você não leu no meu blog? Você não leu meu blog? Então, é a maneira como eles conseguem falar com o espectador de várias maneiras, como eles contam as histórias, como eles abraçam a mitologia, eu acho que é o que faz How I Met Your Mother ser diferente de qualquer outra série, porque não tem nenhuma nem comédia, nem drama que faz assim, entendeu? É ruim de ficar por último por isso, né? Porque tu fica sem o que falar. Mas, em primeiro lugar, eu acho que o que me agradou em How I Met Your Mother é a identificação com as situações, com os personagens. Principalmente a gente que é jovem, que começou a trabalhar agora, tá vive nessa situação. E tu tem que começar a assumir responsabilidades e a crescer profissionalmente, que é o que tu vê em How I Met Your Mother, né? Os personagens deles crescendo e cada vez assumindo mais responsabilidades e indo pra uma vida adulta e saindo daquele conforto e às vezes perdendo um pouco pouco de coisas da juventude. Eu acho que tem esse fator de identificação. A narrativa de How I Met Your Mother me encantou, sendo bem sincera, assim. A estrutura, a escolha narrativa deles e a forma como o Ted, ele interfere na narrativa que ele tá falando. Uhum. A gente, quando tá contando uma história, primeiro, a gente não lembra de 100% tudo o que tava acontecendo. Uhum. A nossa memória também, ela é muito fantasiosa. Seletiva, né? A gente exagera nas situações, a gente omite ou acrescenta coisas que não aconteceram de fato. Então, isso tu vê em How I Met Your Mother. Não é aquele flashback que a gente vê normalmente em qualquer filme, série, whatever. Ele é um flashback como a gente contaria. Eu acho isso genial. Eu amo How I Met Your Mother. Well, this is just a simple song to say what you done. And the way they did run, you sure must be strong. And you feel like an ocean made warm by the sun. Agora então a gente vai pra área do Jabá, que é onde os nossos convidados falam da onde são encontrados. Exatamente. Que loucura. Que loucura, maluquice, né? Mas então, da onde vocês são e onde podemos encontrá-los? Onde a gente encontrou vocês? Foi na esquina, no foi. Lixo ali? A gente tava na rua. Deu um chute. E aí? Então, não contem. Tem que manter a minha, né, a minha reputação. Não foi ali no lixo, foi quase. Oh. Foi no supernovo.net. Que isso? Supernovo.net é um site de coisas. Olha, é o site com o maior número de podcasts semanais que eu já vi. Cara, tem três podcasts semanais. Não quer dizer que sejam bons, tá? Mas são. A gente tem podcast que é um semanal com o Banana Cat, que é onde a gente fala sobre coisas também. Depois a gente tem também um podcast de notícias e um podcast de quadrinhos, que são semanais. Então, são coisas que a gente faz. Então, acessem lá, pro.net, e também ouçam o podcast que a gente gravou com a Fernanda e com o Cabeça. E você, Zabuzeta? Cara, eu sou lá do levelmais.com, temos também podcasts e temos vídeo de gameplay. Não vou falar videocast, que normalmente envolve mostrar rostinhos bonitos ou não, né? Ixi. Mas a gente tem lá dois podcasts, um semanal, que é onde eu hosteio lá, que é o Game Track, sobre Game Music, e o outro do Papo de Noob, que é protagonizado pelo Rodit lá, e eles falam sobre assuntos aleatórios no mundo dos games. O Rod então, já foi participar confira. Lá algumas vezes. O Rods já foi lá. Pô, manda um beijo pro Rods, eu tô saudade daquele lindo. Um beijo pro Rods, isso aí. Mas então é isso, a gente agradece aos convidados que deram essa força aí, meio de os Zabuzeta meio de última hora, mas agradeço aí ao Leandro e aos Zabuzeta por participarem. Sintam-se convidados para quando quiserem voltar, que a gente tá sempre de porta aberta. Não diga que eu venho mesmo. Pode vir. Pode vir, sem problema. Mas eu que agradeço o convite, eu que agradeço o convite. E é isso, até semana que vem, gente. Dia 23 agora, mais conhecido como segunda-feira, estreia a nona e última temporada de How I Met Your Mother. Putz, cabeça, já tava até me esquecendo. Ah, não. Cadê o senhor Ivaldo ou o senhor Mugiwara? Ah, seus bandos de puto fiado. Por que vocês fizeram isso comigo? Por quê? Olha, eu acho que a gravação foi bem melhor assim. Eu também acho. Olha, fica aí pros nossos ouvintes decidirem se isso vai ser um padrão das nossas próximas gravações ou não. Não, eu nem pude me apresentar. Ah, então tá isso, gente. Tchau, tchau. Falou, pessoal. Tchau, mais. Falou. Falou. Sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada, pessoal. E agora eu posso falar, Aê! Saiu da brincadeira do Jinx, né? É. Não, vamos explicar aqui certo agora pro pessoal aí que não entendeu muito bem, porque eu entrei, o pessoal me multou e eu só voltei no final e agora que tô no C, enfim. Mega trollagem. Na verdade, a culpa é minha. Eu realmente não pude participar do Cash How I Met Your Mother, que eu faltei no dia. E assim, porra, Mug, How I Met Your Mother pra mim era o cast mais esperado dessa leva de cast que a gente tá fazendo. Eu tinha me preparado muito pra esse cast. Eu tava com coisas pra falar que provavelmente não falaram nesse cast, tipo We Showed By A Bar, tipo, coisas do Canadá e muita coisa. E eu não pude falar nada nisso porque eu faltei, Mug furão. Aí o pessoal, pra falar assim, não, vamos colocar o Mug de um jeito, eles lembraram do Jinx. Vamos colocar o início do Mug fazendo Jinx e o finalzinho tirando o Jinx. Mas enfim, agradeço a Fer, Panda, que tiveram a ideia, valeu. Mas é isso aí, vamos voltar pro CE agora. Yeah, exatamente. E aqui comigo tá o Sage. Sim. E eu aqui doido porque tá acabando o Breaking Bad, ai meu Deus do céu. Eu louco. Porra, eu aqui doido que tô no metade da série. Duas semanas, Mug. Eu tenho que acompanhar Breaking Bad em duas semanas. Ok. Senão a vida não vai fazer sentido. Aham. Bem, voltando para o propósito do Caixa de Entrada, vamos lembrar aqui os nossos meios de comunicação que a gente tem com o nosso público. Para começar, o próprio site, que é www.projetoxpodcast.com.br. Sim, temos o Facebook, que é o facebook.com/projetoxpodcast. O Twitter, que é @projetoxpodcast. E se você quiser mandar um e-mail, mande para contato@projetoxpodcast.com.br. A gente também tem o grupo no Facebook, que se você procurar por grupos, tem o grupo Projeto X Podcast também. Entra lá, a gente conversa bastante por lá, tá todo mundo da equipe e mais um pessoalzinho por lá. Sim! Bem, vamos dar uma lembrada também nos nossos grandes parceiros, começando pela Anypare. Say my name. DollarsCast. Say my name. LegCash. Say my name. Ota Crazy. Say my name. Mini Clouds. Say my name. Level 1. Say my name. Omega Cash. Say my name. Otacologia Cast. Say my name. Coffee Unlocked. Say my name. Clamp Project. Say my name. Coletivo Cult. Say my name. E o Cast Wars. You're goddamn right. É isso aí, pessoal. E antes da gente entrar nos e-mails em si, a gente tem alguns recadinhos para se falar aqui. Primeiro recado é que saiu a segunda playlist do Projeto X. Do Sage. Com a minha pessoa, com a minha presença. É isso aí, a playlist do Sage, as músicas que o Sage indicou aí. Sim, muitos filmes, músicas de filmes. Porra. É isso aí. A gente tem que falar também da participação do Cabeça no Tô Com Fome Cash. Ele fez uma participação no cast de Começando a Ler Quadrinhos, parte 2. É, que tema interessante. É, Cabeça, quadrinho. Provavelmente ele falou de DC. Ah, imagina! Ah, né? Imagina! Enfim. E uma coisa interessante a ser falada aqui, foi um projeto que apareceu pelo Facebook, não é isso, Sage? Sim, uma comics, né, disponível em formato online, que é o Lycan Wild, a Era Licantrópica. É uma comics, uma HQ, né, mangá, não sei como eles falam isso pra eles, mas é uma espécie de quadrinho, né, feito pelo Danilo Fênix, Caroline Rocha Bastos, as ilustrações, e Rony Borges, cenários, todos de Goiânia, Goiás. É, uma galerinha com um projeto bem interessante, cara. Oh, tem futuro, cara. Nossa, olha, é um projeto de qualidade, muito legal, aconselhamos. Deem uma olhada, a gente vai deixar o link da postagem já direto pra página do Facebook e pro próprio mangá, HQ, comics, quadrinho. For, como ele chama. E se a galera quiser também divulgar alguma coisa, só mandar aí, cara. Facebook que a gente repassa. É, exatamente. A gente viu, tudo que a gente olhar, falar assim, puta, esse negócio é legal, a gente vai recomendar, com certeza, cara. E agora vamos para os e-mails. Começando aqui, a gente teve bastante e-mail até. A gente vai começar aqui pelo e-mail do Hudson. Hudson! Eu sabia. Cara, esse Hudson fica muito na minha cabeça, porque eu jogava muito Bomberman 1, 2, 3, 4, 5, e abria o jogo com escrito Hudson e falava, Hudson, É, mas calma que ele vai explicar isso mais à frente também. Vamos lá. Aqui quem escreve é o Hudson. Bom, galera, semana passada eu não mandei um feed, pois eu não ouvi o cast. Uma pena. Mas eu fiz questão de ir na caixa de entrada para ver se eu aparecia. E apareci, foi demais. Nesse feed eu vou ser curto, pois estou sem PC e estou escrevendo pelo celular. Em relação ao Higashi no Eden, eu ainda não vi, mas me interessei muito pelo que vocês disseram. E como eu não vi o anime, nem escutei a parte de spoiler. Mas quando eu ver o anime, eu volto para ver o que rolou nessa parte do cast. Em relação às dicas do próximo cast, sem chutes dessa vez, bom, é isso, até mais. Só pra lembrar que ele mandou, então, esse aqui do feedback do podcast do Higashi no Eden, né? Ele mandou um pouquinho depois que a gente gravou o cast de entrada do ano passado. E PS, sobre o cast de Higashi no Eden, eu não tenho muito o que falar, pois não escutei boa parte dele. Mas tenho que parabenizar vocês pelo ótimo trabalho que vocês estão fazendo. E uma última coisa, Almug, como ainda não estou acostumado com as vozes de vocês, não consigo relacionar quem é quem. Mas eu lembro que alguém relacionou meu nome com a abertura de Bomberman. Esse foi o Mug. Com certeza, com certeza. É. Não tem como, é Hudson. E perguntando se eu já joguei. Só tenho uma coisa a falar. Já joguei muito Bomberman e continuo jogando, pois é muito massa o jogo. Como estou escrevendo pelo celular, acho que vou ficar por aqui, pois meus dedos não aguentam mais. Até mais. Meu, eu só tenho que falar uma coisa. Tu escreve melhor no celular do que eu no computador. Sério. Sério mesmo. Isso sério porque mesmo. Ainda no computador ainda tem o corretor ortográfico, você não usa, pombo. Mas ele respondeu, ele jogou muito Bomberman, ele conhece. Então. Ah, óbvio. Não, assim, Bomberman e Hudson tem que estar tá juntos, cara. Tem que estar, tá. Bem, o próximo e-mail é o e-mail do Matheus Murosaki. Bem, olá pessoas do PXP. Meu nome é Matheus de Carvalho, a.k.a. Trionaut, 16 anos, São Paulo. Fiquei com o pé atrás em relação a esse último podcast, pois achei que cairia muito naquilo de aprendi tudo que sei do Japão vendo animes. Mas acabou sendo uma boa surpresa. Exploraram bastante o tema e quase não se prenderam na parte mostrada pelas animações. Há quem acredite que tudo que existe no Japão é mostrado aqui em ou. Absurdo! Ai, absurdo! Pelo amor de Deus, não! Caramba! Enfim, como um descendente, conheço bastante da cultura pelos meus avós e bisavós, que moravam lá por vários anos. E é extremamente diferente do mostrado nas animações. Seria como um japonês fã de novelas dizer que conhece a cultura brasileira, pois assistiu a obra completa da Glória Perez. Olha de quem ele vai citar ainda, cara. Glória Perez, porra. Mas é perfeita. Ele fez uma comparação perfeita, cara. Tá certo, valeu aí. Espero que a gente tenha agradado, né? Do jeito que a gente levou o podcast. Ah, sim. E é só pra falar, cara, que não é só vendo anime que você vai conhecer a cultura japonesa. Você tem que se aprofundar um pouco mais. Viver ela. Confiram o nosso podcast Influência Oriental e vejam isso. Exatamente. Bem, então ele finaliza aqui com até mais, pessoal. Continuem com os ótimos podcasts. Valeu. Valeu, Trianaut. E o próximo e-mail é do Rafael Taira. Olá, pessoas do Projeto X. Bom, das minhas influências orientais, já dá pra presumir muita coisa, só pelo sobrenome. É Taira, né? E são tantas coisas que se pode mencionar e é dar um e-mail de 3 páginas. Uma que vocês não mencionaram é a coisa do Toshibi, que é uma festa de aniversário grande que ocorre a cada 12 anos. Apesar que se for levar pela minha família, teria influência de mais outros 3 países, tendo uma delas a alemã. É, ele tem o Harvard no nome também. Calma, isso nem foi alemão o Mug que falou, mas tudo bem. Ah, tá. Nossa, o Mug ter descendência oriental é bem pouca, ou quase nula. O Mug parece mais ter a descendência europeia, parece um pouco com descendência da Irlanda ou da Áustria. Só pô, pra Mug falar isso daí, então, eu tenho descendência um pouco japonesa, mas eu também tenho uma boa descendência, bem grande até, de portuguesa. Então, se você falou europeia, tá certo. É, mas Irlanda ou Áustria? Caramba. Irlanda ou Áustria, não. Tá bom. Você não é nenhum McGuffin na vida, nenhum outro sobrenome da Áustria, que eu nem sei como deve ser. Não, inclusive o meu sobrenome, Espírito Santo, é um sobrenome português. Ah, sim, isso é verdade. Sobre a culinária oriental, ela é bem única mesmo. Tanto que a única culinária que eu conheço que as pessoas comem polvo, lula, camarão, barbatana de tubarão, baleia e outros frutos do mar. Sem contar os insetos que os chineses comem. Gostoso. Ah, não. Essa eu passo, cara. Gatozinho. Insetos não. Gafanhotinho na grelha. Sobre perfume de urina, deve ser urina de cachorro ou gato, pois de gente nunca eu senti o cheiro. Eu passo longe disso. Tá doido. Sobre eventos de anime, o primeiro foi o Animecon em 2000, que parou de ter em 2010 ou 2009. É, ele deu uns probleminhas, né? Mas antes tinha o Festival do Japão, que começou em 98. Esse eu lembro. O Anime Friends começou em 2003 e o Restart Dreams em 2004. Cara, o Tyra, eu já esbarrei com ele em alguns eventos. Eu acho que ele vai em todos os eventos de anime, não é possível, cara. Ah, eu já esbarrei nele lá em um evento em Campinas, lá. Já esbarrei com ele no Anime ABC, eu acho que em alguns outros eventos também. Bom, o Anime Friends eu lembro que eu fui no primeiro, cara. Até que foi legal, vai. Muito tempo atrás. E o primeiro evento de anime em Campinas também foi em 2000. O FanMixCon, que deixou de existir em 2012. Agora, na região Nordeste, começou em mais ou menos 2004 e na região Norte em 2005. E a única região do Brasil que não tem eventos de anime é o Centro-Oeste, com exceção de Brasília. Olha aí. Ó, um bom mercado. Acho que eu vou mudar pro Mato Grosso. E não. Faz um em Goiânia, olha só. Coincidentemente ou não, os eventos de anime só começaram depois que a Manchete faliu. Olha só, isso é interessante. Mas eu acho que dá pra até entender algumas coisas, né? Já a Cartoon já tava bombando também, já tinha muitos animes também na canal aberto, os mangás estavam vindo aqui com força também, né? Falando algumas coisas aqui. Sobre as dicas, Abacaxi Shopping Tapa. Acho que podcast será sobre namoro ou sobre relacionamentos amorosos. Não. Porque para manter um relacionamento pode ser complicado quanto descascar um abacaxi. Shopping é o local onde muitos namorados vão sair juntos e tapa é o que você leva da sua namorada ou parceira quando fala muita besteira. Isso é verdade. Ou talvez um cast sobre One Piece, porque shopping é um trocadilho com chopper. Abacaxi tem uma coroa que seria o rei dos piratas e tapa é o que o Nami vive dando no Sanji. Cara, que comparação bizarra que ele conseguiu fazer. Mas beleza, válida pro, mim, pro meu ponto. Maluquice. Ou pode ser um podcast sobre Breaking Bad, heróis da DC, já que vocês andam postando muito isso no Facebook. Na verdade é fanboyzice mesmo, cara. É. É por isso mesmo. E é isso, Rafael Taira. Regrets collect like old friends. Here to relive your darkest moments. I can see no way. Próximo e-mail, e-mail da Thaís Santos. Ela começa aqui. Olá, pessoal do PXP. Esse podcast era tudo que eu queria ouvir. Foi muito bom saber que não sou a única fascinada pela cultura japonesa. Meu primeiro contato começou assistindo Cavaleiros do Zodíaco aos 4 anos de idade. Mas o encanto pela cultura começou mesmo com Sakura. Sakura que ela deve falar, provavelmente Sakura Cardcaptors. Ah, né? Com certeza. Quando comecei a perceber que lá no país do anime, eles bebiam um tal chá verde direto. Comiam uma comida estranha, principalmente aquele bolinho que parecia uma cebola gigante. Ela ia pra escola de uniforme de marinheiro e patins. Tinha aula de culinária e visitam uns templos muito legais. Cara, essa dela ir pra escola de patins, cara. Ó, eu tenho que falar que isso é só no anime. É verdade. Mas enfim, eu esqueci de comentar sobre a comida. Bom, sempre fui motivo de piada por gostar tanto da cultura japonesa. E infelizmente não gosto nem um pouco de sushi e temaki derivados. Como assim? Sushi! Pô, mãe. Temaki! Tá, temaki é muito bom. É gostoso. Fico muito feliz em ouvir que realmente se come no dia a dia é o yakisoba, o udon, o lamen, que é a parte da culinária deles que aprecio. É, na verdade o sushi lá... Sushi! Eu tenho problema pra falar sushi também. Enfim, na verdade o sushi lá também é uma comida elevada, né? Uma comida de... Sushi é uma comida de elite. Elite, né? E aqui também, enfim. Aqui também. Um pouquinho, né? Não é... Não é tanto assim quanto lá, mas enfim. Aproveito para pedir gentilmente que me indiquem algum lugar em São Paulo onde eu possa encontrar essa parte da culinária japonesa. Se puderem me passar algumas receitas, também agradeço. Olha, eu acho que lugar em São Paulo que você possa encontrar a parte da culinária japonesa... Seiji, me corrija se estiver errado. Diga. Liberdade? É um ótimo lugar pra ir, cara. A gente até comentou no cast, né? Mas eu acho que na Liberdade tem muito lugar. Você tem que saber onde ir, né? Não é assim... Ah, sim, mas, ó... Você tem que saber onde ir. A Liberdade, realmente, ela tá muito concentrada, né? De cultura, assim, oriental, né? Então tem muitos restaurantes também. Mas agora, receita... Olha, receita fica complicado de falar isso no cast. Talvez um dia... Uma vez a gente já fez um Cozinhando com o Projeto X, mostrando um frango ao curry. Quem sabe a gente não faz alguma coisa parecida com comida japonesa. Ela termina aqui com um abraço e até a próxima. E o próximo e-mail é do Lucas Cachoni. Beleza, galera. Cachoni Lucas Tessu. Ok, entrei no clima do podcast. Ok, ele saiu do modo italiano para o modo japonês. Pô, tá bom. Bom, programa muito legal. Lembrei bastante da minha infância. Fiquei surpreso de saber que o Seiya é da minha terrinha. Adorada Mogi das Cruzes. Aê, mais um de Mogi. Olha que legal. Terra do Kaki. Cara, vocês todos são meus parentes. Não, não fala isso, não. Vou bater na madeira 3 vezes. Na verdade, parece que existe uma grande relação entre o pessoal do podcast e Mogi. Coincidentemente, tem, cara. É. Bizarra, mas tudo bem. Bom, como pediram para saber como nós ouvintes fomos influenciados, aí vai minha historinha. Já devem imaginar pelo meu sobrenome. Não tenho nenhuma descendência asiática. Porém, que desde que me entendo por gente, sempre tive um amigo ou uma namorada com descendência japonesa. Sim, Mogi tem muitos japoneses. Tanto que minha primeira influência é do meu antigo vizinho e melhor amigo, um sansei que tinha fitas VHS de animes direto do Japão. Então, desde os 6 anos de idade, era anime hardcore, sem legenda na veia. Cara, eu entendo isso, viu? Pô, Doraemon fez parte da nossa infância. Cara, peraí, para tudo. Doraemon, sem legenda. Pô, Doraemon é legal, pô. É engraçado. Véi, qual o problema de vocês? Mas sem legenda é difícil de entender, cara. Qual o probleminha de vocês, velho? Com 6 anos de idade ainda. O Doraemon é um desenho pra crianças. Mesmo assim, é muita coisa. Bom, não entendíamos nada do que os personagens falavam, mas para duas crianças, só ver os desenhos já estava muito bom. Hoje minha mãe diz que sou mais japonês que ele. Nossa, quando sua própria mãe diz que você é mais japonês que brasileiro é porque o negócio é bruto. LOL. Depois veio a TV a cabo e com ela a Cartoon Network. Peguei a primeira leva de animes do Cartoon em 99 com Dragon Ball Z. Ah, isso eu lembro também. Quando ganhei meu computador, fui atrás de entender mais sobre os costumes que vi ali. Agora já tínhamos os mangás da Conrad e da JBC. Em uma época pré-net banda larga acessível, pré-Wikipedia, até mesmo pré-Google, usava o KD como buscador. KD! KD que o Rods disse que é melhor que o Google, né? Lembra? Cadê hoje é de Yahoo? Isso me deprime muito, velho. Sério. Isso, e ele fala que a pesquisa era feita em sites e fóruns gringos. Também lembro dessa época. É. O que me fez deixar de ser apenas um apreciador de animes e mangás foram as músicas japonesas. Para ter uma ideia, eu acordava todo dia às 5 da manhã e ouvia música Enka numa rádio japonesa. Caralho. Até a hora de ir para a escola. Cara, você acordava às 5 da manhã para ouvir Enka? Como assim, não, porra? Enka, não, não. Cara, eu não consigo gostar de Enka. Quem curte Enka um pouco, acho que é o Panda na equipe. Mas Panda, ele gosta de Enka. Cara, mas eu não consigo gostar de Enka, cara, sério. Não dá. Não é pra mim não, viu? Eu, assim, tá bom, vai. Bom, devo dizer que meu conhecimento de Enka me concedeu a aprovação de famílias mais tradicionais que não gostavam muito da ideia de ter a filha namorando um gaijin, achando que eu não tinha respeito pela cultura deles. Cara, você gosta de Enka. Pronto, já tem respeito o suficiente, cara. Pô. Logo que descobriram que eu conhecia alguns costumes e algumas músicas Enka, o sake e o karaokê, entenda por karaokê o fato de cantar junto com CD. Rolava sol. Lá estava eu cantando meio bêbado com meu sogro, este jabibaço, algum sucesso dos anos 70 e 80, fazendo minha namorada sofrer de vergonha alheia. Me diz. Caramba, hein? Enfim, ao procurar mais artistas para ouvir, fui conhecendo outros estilos musicais. Cheguei até as idols, coraçãozinho. E com elas vieram mais costumes do Japão, pois fui assistindo aos doramas e aos programas de variedades em que elas apareciam. Quando você começa a chegar nas idols, a merda começa a chegar. É, cuidado. E dali pra frente é só melhor. Ó, o andamento só melhora. Meu Deus, meu Deus. Deixa que não haja que nem esses fanáticos assim, cara. Tá bom, é, tá bom. Hoje me intitulo um apreciador da cultura japonesa. Estou fazendo curso de japonês, vejo e leio um anime e mangá aqui e ali. Por isso sou tão ruim nos chutes. Não conheço muito dos atuais, mas leio livros sobre a Terra do Sol Nascente. No momento são mais livros didáticos mesmo. E por fim tenho o hábito também de ler jornais japoneses. Não só fico por dentro do que acontece no país, mas também treino japonês. E é isso, pessoal, abraços. Caramba, o Lucas Cachorro, ele manja pra cacete de japonês, hein? Rapaz. Isso daí tá na veia, cara. Não tá na veia explícito na veia, mas tá na veia. Esse aproveitou mesmo, hein? Rapaz, isso é uma cultura. E eu não duvido que ele vá muito lá no festival lá, japonês, lá em Mogi, todo ano. Bem, é isso daí, pessoal. Vamos mandar também um abraço aqui pra quem comentou, o Lucas Santana, Trionel Tierege, o próprio Rafael Taira. E vamos falar um pouquinho aqui das dicas que a gente deu para o podcast dessa semana, que foi Abacaxi, Shopping e Tapa. Sim, podcast de How I Met Your Mother. Cara, na boa, se você conhece How I Met Your Mother, tá fácil. Abacaxi. Teve o episódio do abacaxi, que ficou conhecido como episódio do abacaxi. What? Tá bom, bela explicação. Ótima explicação. É que assim, dentro de How I Met Your Mother, aconteceu uma situação do Ted acordar com um abacaxi do lado Nossa. Dele, entendeu? E aconteceu várias coisas, enfim. Beleza. E entre eles, essa situação ficou conhecida como o episódio do abacaxi, entendeu? O abacaxi mais famoso da série. Nossa, cara, e se falaram que você vai voltar na próxima temporada, eu tô muito, muito, muito curioso. Mas shopping, que foi a segunda dica, tá fácil. Quem conhece a Robin, ela teve um trauma de infância que foi cantar músicas e ser uma idol canadense. E desde então, porque ela tem uma música voltada ao shopping, ela tem trauma de shoppings e ela não entra em shopping. Nossa. Entendeu? E pra finalizar, Tapa. Tapa é a aposta que teve do Barney com o Marshall. Que o Marshall ganhou e ele ficou com o direito de dar alguns tapas. Quando ele bem quisesse, no Barney. Nossa, que isso? Cara, isso daí é tenebroso, cara. Imagina, do nada, você levar um tapa. E você ter que aceitar isso porque foi uma aposta. Véio. E já cumpriu toda a aposta? Não, falta ainda. Eita, próxima temporada! Meu Deus! Sim. Bom, e acho que ficou fácil, né? Pra galera que curte bastante How I Met Your Mother, né? Ah, pra quem manja... tava fácil. E pra terminar de vez, as dicas para o próximo podcast, que é livros, DVDs e selos. E é isso aí, pessoal. E Mug, se você dá uma dica implícita, eu vou vetar, cara, na hora. Yes! Não, eu só ia refrisar. Eu vou livros, DVDs e selos. Livros, DVDs e selos. Livros, DVDs e selos. Olha o poder do editor, gente. Falei várias vezes livros, DVDs e selos. Entendeu? Isso, óbvio, entendeu? O editor tá mandando. Então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do podcast essa semana e venham conferir o próximo podcast da semana que vem, que vai estar muito legal. E é isso aí. E é isso, galera. Falou. Você ia falar. Epi-ódio. Bom, deixa eu ver a pauta. Como que você colocou? Não, inventa, introduz. Inventa qualquer coisa. Qualquer coisa. Não, tipo, eu quero uma curta sinopse, vai. Mas você quer sinopse? Eu botei, tanto que eu botei ali, blá, blá, blá, blá. Eu vi o blá, blá, blá, blá, blá. Não inventa muito, tenta ser fiel ao que a história é mesmo. É, por favor. Eu não posso, eu não posso. Ah, caramba, já tá. Invente de acordo com a história, não droga. Fora dela. Pô, aí vocês me restringem. Bom... Da sitcoms normal. Normal. No, meu Deus. Quem que fala primeiro? Não eu no cabeça, Zabuzeta. Eu posso falar primeiro. Batman. I'm Batman. O protagonista. Peraí, eu preciso, não vou poder perder essa agora. É um Batman melhor que o Ben Affleck. Pronto, desculpa. Pode continuar. Mas eu fiquei um pouco ofendido pela, tipo, a surpresa. É um Batman, né? Meu Deus. Claro que qualquer, eu sou. Qualquer um, né, cara? Qualquer coisa. Cara, não tinha Copa de 2006. Eu não lembro da minha vida antes da Copa de 2006. É que o cabeça é mais novinho, gente. Eu sou novo, sou novo. Há quase 10 anos atrás, eu tinha quase 10 anos, sei lá. Tinha um pouco mais de 10 anos, por aí. Gente, que loucura. Velho, eu também me senti velho, de repente, assim, cara. É, eu não sei que idade vocês têm, mas eu creio que o cabeça seja mais novo. Todo 20, né? 22.0. Eu tô no 23, então. Ah, não é tanto. É, eu vou fazer 23 daqui a um mês. Então. É. Ou... Então, galera, eu tô desconectando aqui. Só um pouquinho, que eu tô um pouquinho nervoso. Lá. É que me chamou muito em cima. A gente, lá, é. Respira fundo, a gente arruma tudo na edição. Na edição, se arruma tudo. Se for a presença tranquilo do Batman, eu posso tirar a máscara. É, cara. Você tá presente. Não, mas você não pode tirar a máscara. Só pra falar, eu cortei essa parte aqui de cenas e personagens, porque acho que a gente já falou qual eram os personagens favoritos, enfim. Não sei se precisa ficar nessa redundância. Então, você que sabe, você manda. Eu quero cortar trabalho pra mim. Ah, então é assim, você vai comprometer a qualidade do material só porque vai ficar mais fácil pra você. Que comprometimento. Cara, eu tenho que fazer TCC, pelo amor de Deus. TCC? Quem que precisa de... Você faz de novo ano que vem. Tu vai pagar pra não mim? Não. Então, tudo bem. O Panda paga, mas vamos lá. Não, não brinque, senão ele tem que comprar meu 3DS. Mas vamos, puxa aí. O Leandro aí já deve estar na varanda a madrugada. Que horas já são aí? São 20 para as 2 agora. Caraca! Gente, que loucura! Que loucura! É o fuso horário. Só curiosidade, aí a série foi assim que aconteceu, não é? Com é o nome é esse, pessoal. Mas eles não dublam, ainda bem. Eles só. Ah, eles só põem a legenda. É, senão aí era demais pra mim. Legal pra vocês. Eles respeitam isso, né, cara? Pelo menos, né, cara? Até teve porque, assim, eu não sei você que mora aí, mas é muito difícil levar a sério o sotaque português de Portugal. Exato. Pelo menos tu ainda não tá falando com sotaquezinho, né? Isso mas que não pega. Com brasileiros não, mas quando com é com português tem que ser. Tem que ser, não dá pra se entender se não for. Eu voto você terminar o podcast falando sotaque. Ah, não, aí é demais. Aí não, aí não. O Batman falando em português de Portugal não dá certo. Nossa, aí, cara, quem que vai levar a sério? Quem que vai levar a sério, né, cara? E aí eu e o Mugi participando de um vídeo também lá, né, Zabuzeta? Jogando Awesome Nauts. Ah, não, pelo amor de Deus, não, eu vou cortar. Por quê? Não, Awesome Nauts. Puta que pariu, eu não aguento mais. Eu entro em chamada com o pessoal e eles só estão jogando essa merda. Cara, é o MOBA do futuro, o melhor MOBA do mundo. Não, cara, o Mugi que é... Não. Eu, hoje, atingi a meta, não exatamente assim. Atingi as 600 horas jogadas já? Cara, isso é agressivo, velho. Eu tô com acho que 130, um negocinho, 600 horas. 600 horas. É agressivo. Mas ele é o MOBA da vida, assim. A galera que joga LOL, sim, Dota, desiste, galera. O Sonaldos é muito melhor. Muito. Cara, não, eu vou cortando, sabe? Tô cortando tudo isso aqui pra vocês. Não vai aparecer no podcast, entendeu? Não vai.